Começando Nerd Patriarca de volta, hoje vamos falar da 7ª temporada de Game of Thrones. Eu tô aqui com o Ivaldo. A melhor pergunta da série é: o que você tem aí? E a melhor resposta é: vai se fuder. Eu tô aqui com o Sanderson. O caos não é um abismo, o caos é uma escada. Profundo, hein? Hoje eu tô aqui com o Everton. E os caras tiveram a pachorra de trocar um zumbi por um dragão, cara. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. When the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies, but the pack survives. Patriarca começando para hoje falarmos da 7ª temporada de Game of Thrones, temporada esperada por muitos, temporada que me fez assinar HBO, porque eu não pude esperar para assistir. Todos nós. vamos começar com uma pergunta direta, assim, um comentário geral. Vocês gostaram da 7ª temporada de Game of Thrones? Vamos por parte, não briguem, pode falar um de cada vez. Eu curti. Que bom. É, vocês podem falar se vocês gostaram da série, vocês podem dizer porque que vocês gostaram. Eu gostei. Aí o outro, eu também. E o outro, eu também gostei. Legal, gente, mais um podcast encerrado. Ó, acesse o site, mentira. Não, eu gostei também, mas eu acho que foi menor do que eu esperava mais. Eu pessoalmente também gostei muito. Me empolguei muito nos episódios, achei muito foda, a qualidade dos episódios maravilhosa, mas eu achei um pouco rápido, as coisas entregues um pouco rápido demais, não sei se é porque tá acabando, mas bem, foi o ponto de vista que eu percebi, assim, que eu notei. Eu não sei, cara, eu gostei assim, eu gostei dessa temporada, mas eu gostei mais da 6ª temporada. Sim. Achei que foi melhor. Eu acho. Além do que, não sei, parece que tá chegando no final, parece que tudo tá ficando óbvio, sabe? Também. Então, tem dois pontos, né? Eu gostei também da temporada, só que o seguinte, é que nem o Celso falou, a 6ª temporada eu achei que foi melhor, porque parece que ela tava mais bem desenvolvida, parece que o tio lá, o George, ele ajudou mais na produção daquela temporada, na história. Nessa parece que as decisões foram muito rápidas, não foram bem detalhadas como foi nas temporadas anteriores, né? Uhum. Mas também se tem que levar em consideração uma coisa, que como tá chegando no fim da série, então tudo vai se direcionar pro mesmo ponto, né? O mesmo foco. Isso era uma coisa natural que ia acontecer também, né? Não, e eu acho que também, a 6ª temporada pra mim é uma das melhores da série. Então você partiu de um ponto muito alto pra tentar manter o mesmo nível que não foi o que aconteceu. Mas também, como eles têm menos capítulos para resolver muita coisa, e não tem tanto tempo como eles tiveram anteriormente para desenvolver a história mesmo, sabe? Então ficou bem corrida, e esse fator de ficar corrida foi uma coisa que foi meio que consenso geral, né, das pessoas que acompanham a série. Todo mundo achou isso, que ela ficou mais corrida. Mas também é óbvio, tem menos capítulo, tem que ficar mais corrida. Uhum. Mas o Everton falou de coisas que ficaram meio óbvias, o Sanderson falou também, né, de gente que ficou meio óbvio, não sei. Então na 6ª temporada também tinha muita coisa que tava meio que você sabia o que ia acontecer, mas mesmo assim funcionou muito bem. Aí nessa temporada também teve as coisas que você meio que sabia que ia acontecer, e aconteceram, e foi meio frustrante dessa vez. É, mas não era tudo que a gente achava que sabia na 6ª temporada, né? Tinha algumas coisas que a gente achava que sabia, mas não foi bem assim, entendeu? E aqui tiveram outras coisas que foram reveladas nas 6ª temporadas, coisas que a gente tava esperando desde o começo, né? Aqui eu não vi uma grande revelação, uma grande mudança, sabe? Foi meio que uma inércia da história. Que na verdade as grandes revelações dessa temporada já meio que foram cantadas antes, né? Não foi nada realmente que se construiu na temporada e aconteceu nessa temporada. Foram coisas que a gente já tinha uma ideia de que teria acontecido, que era aquilo, uma ideia quase certeza, e se confirmaram no final. Talvez, como o Everton falou, acho que a maior revelação de todas é saber que eu ia trocar um dragão por um zumbi, né? Caralho, mano, mas troca burra do cacete, velho. Parece aqueles programas do Silvio Santos, manja, que bota o cara na cabine sem ouvir. Quer trocar um carro por uma batedeira? Sim! Sim. Tinha também, tinha vários programas isso, né? Eu lembro do programa dele. É, então. Quer trocar o dragão por um zumbi? Sim! É. Mas teve muito disso mesmo. Mas, então, todo mundo gostou pelo que eu vi da temporada. Então, vamos falar da temporada, né? Porque, na sexta temporada, a gente tem aquele final épico da Daenerys. Vamos contar. Daenerys tá voltando pra Porto Real. Tá voltando pra Westeros. Tá indo pra Pedra do Dragão. Então, a gente imaginava o quê? Que o bicho ia pegar logo no começo da temporada. Uhum. E realmente. E ela foi, ficou quietinha, né? Não foi bem assim. É, não foi aquela pancadaria comendo solta que nem a gente imaginava, né? Imaginava todo mundo saindo sem braço, sem perna, queimando, traumatismo craniano, tapa na nuca, chute na canela. Mas eu acho que o início na questão da Daenerys, acho que foi inteligente. É de estratégia de guerra mesmo. Estratégia de guerra mesmo. Ela chegou, tentou... Estratégia em latim. É que Game of Thrones é uma série meio arcaica, então eu trouxe um termo mais da época. Pegou? Entendeu? Então, ela quis, né, chegar ali, sentar, conversar com o povo. Falei, vocês vão me ajudar ou vão queimar vocês com o dragão? Não, a gente vai te ajudar. E ela foi meio que estudar o local, entendeu? O que ela poderia fazer? Ah, tem o Rei do Norte. Quem é? Jon Snow. O cara upa enquanto os dragões morrem. Pô, vamos falar com ele. O que a gente pode fazer? Tem a Cersei, ela é louca. E aí, o que a gente vai fazer? Como é que vai? Acho que foi inteligente. Não achei... Na verdade, ela não conhecia ninguém, né? Ela tava indo pra um ambiente totalmente novo, só que ela dois exércitos, três, né? Fez as alianças dela. Mas uma coisa interessante, assim, num contexto geral da série, uma coisa que me surpreendeu, que muita gente cantava a bola de que essa temporada seria a temporada de resolver a questão do trono, ferro, e a última temporada ia ser resolver a questão do Rei da Noite e a luta contra os White Walkers, mas não foi bem o que aconteceu, né? A questão do trono de ferro não tá resolvida, e a guerra final lá, a guerra com o Rei da Noite vai ficar pra última temporada. Então vai ficar muita coisa pra última temporada. Vai mesmo. E quantos episódios estão previstos pra última temporada? 6. Puta que pariu, hein? Vai ter que ser 6 de 2 horas. Então, aí de 2 a 1, né? Ou vai ficar tão corrido quanto a sétima, e a gente vai terminar com aquele ar de estranheza, tipo, pô, muita coisa se resolveu rápido demais. Ou eles vão conseguir fazer uma coisa muito foda, porque também não tem muito o que fazer, visto o final da sétima temporada, né? A merda já tá feita, então... Talvez as pessoas querem ver só a guerra em si, né? Então, pode ser. Mas assim, o que vocês acham que pode ainda se desenrolar e de surpresa no negócio? Porque tem muita coisa que a gente já manja o que vai acontecer, eu acho. Mas o que vocês acham que pode vir assim? A gente vai falar. Vamos falar primeiro da temporada, do que aconteceu nas temporadas. Aí no bloco final do cast a gente fala só do que a gente acha que vai acontecer na última e do desenrolar da história, né? Que aí vai ser nossas apostas, nossos chutes. E depois que acabar lá em 2019, a gente vai escutar o podcast de novo e vai ver o que a gente acertou. Quem a gente acertou que quem acertou que não. Desculpa, eu sou precoce, gente. É. Sempre foi. Ejaculação precoce tem tratamento, tá? Boston Medical Group, que aparece no comercial lá toda hora da TV. Vou procurar. A gente não... Fica andando com o Edinho, só gosta de ver o fim das coisas, tá nisso. Enfim, a temporada começa com a Daenerys, enfim, chegando em Westeros. Vai lá pra Pedra do Dragão, dá aquela enrolada lá, que aquele núcleo dela lá em Pedra do Dragão realmente é um negócio meio devagar demais pra mim nessa temporada. É um negócio que eu não gostei muito. É, eu acho que o personagem que eu esperava que desse um pouco mais de movimento no núcleo, que era o Tyrion, ele não... Sei lá, cara, ele perdeu um pouco daquele brilho pra mim nessa temporada. Eu também acho isso. Eu não sei se o personagem foi deixado meio de lado. Ele é importante nos laços que ele cria com... Ele é um Lannister, né? Então tem laço com a Cersei, com o Jaime, obviamente, mas... Então... Eu não sei, eu acho que no papel que ele teria de frear e de tomar decisões ajudando a Daenerys, não foi muito útil, né? Mas será que porque desde o início, já chegou, vai acontecer a luta, foda-se, não tem mais o que evitar. Será que ele não ficou meio dividido, meio sem saber como tratar com a Daenerys e tem a relação dele com os irmãos e sei lá, eu acho que ele ficou meio que dividido. Porque, né, não dividido. Eu acho que não, Ivaldo. Eu acho que a questão é o seguinte, no começo da temporada a gente tem a Daenerys chegando. O que ela quer? Ela quer tomar o trono. O trono é dela. Ela é a rainha de tudo que você pode imaginar no mundo lá, né? Trocentas mil coisas. Só que, se liga, quando ela faz o... quando eles sentam pra fazer a primeira estratégia de guerra lá, que eles têm todos aqueles laços, não tem nem, realmente nenhum estrategista naquela mesa de guerra, né? Nenhum cara de batalha, nenhum soldado. Por exemplo, tem o Tyrion, tem a Daenerys, tem a Olenna, a mina da como é o nome da... Da mina das adagas. Isso, a Ilaria. A Ilaria das areias. Lá, qual é o nome de Dorne. De Dorne, mito. Desculpa, é isso. De Dorne. É, tem a Yara. Ah, talvez a Yara, vai. A Yara e o Tion não, né? O Tion, puta que pariu. A Yara do Rio Amazonas, a lenda brasileira? É essa, não? É o nome da o Curupira tava lá também? O Curupira. Não, o nome da mina da Saga de Areia é Ilaria Sand. É, Ilaria Sand, a Yara Greyjoy. Que realmente devia ser a única que estrategista de verdade ali, né? Não, tem o Verme também, porra. Pô, mas o Verme nunca... Então, mas aí a questão é de... Eles deveriam ter alguém... Como é que eu posso explicar? De um que conheça o lugar que eles estão, né? Eles estão vindo de um lugar totalmente diferente. E também o Verme não tinha muito... Ele sabia lutar lá no lugar que eles ficavam antes lá, né? Em Meirin. Não, tudo bem. Mas caralho, mano. Caparam o cara quando criança só pra viver pra guerra. Ele não sabe armar uma estratégia. Aí, nunca leu a Arte da Guerra, velho? Verme não tem pirulito? É sério mesmo? Tudo assado, não? Verme não tem pirulito? Como você não assistiu a série, Valdo? Eu não sei se vou lembrar do pinto do cara. Não, por isso mesmo tem uma cena lá do... Que ele vai pros finalmente com a Missandei. Sim, isso aí eu lembro, eu vi. E você não percebeu que ele não fez nada? Eu não sei, eu não vi o filme inteiro pornográfico, eu só vi aquela cena só. Nossa, gente, certeza que ele cortou a cena por causa da Janaína. Me gravou com a cena da Janaína, ficou a puta comigo. Você pulou a cena, irmão. Puta, por isso que a voz dele era meio fina. Por que que ele fala meio... Sei lá, a voz dublada dele é muito esquisita. Eu não poder fazer isto agora, porque você não sabe que sou perigoso. Na minha infância, matava tigres com minhas próprias mãos. Você é um russo meio aborígene, meio... Mas tudo bem, né? É, ele fala... Sempre. Ele fala um pouco assim também. Mas sabe por quê? Voltando pra sua pergunta e voltando pro que eu quis dizer do Tyrion. Você lembra que o Tyrion tava na mesa e eles estavam discutindo Berereu? Aí a irmã Teresa lá, velha, a irmã Helena, a irmã... Olenna da Teresa não tem nada não. Essa mesmo. Você lembra que ela chegou depois pra Daenerys e falou? Ah, porque a guerra sempre vai ter guerra e as ovelhas, você é um dragão, cuidado com o seu braço aí, não sei o que lá. Será que a velha já não tinha notado que ele tava meio indecisa, que ele queria ajudar ela ou não? Então, cara, tem umas teorias, né? Tem gente ainda que acha que também ele tem alguma influência. Deu uma segurada na Daenerys também. Ele realmente, durante a série, ele quer dar uma segurada na Daenerys porque ele não quer que ela bote fogo em tudo, né? Sim, também. Tá quer, quer que ela se controle. Mas tem umas teorias que falam que talvez ele tenha feito algum tipo de trato com a Cersei naquela conversa que eles tiveram, que ele convenceu a Cersei e tal. É que não é estranho, né, cara? Porque assim, ela fala uma coisa logo depois da conversa e depois diz, dizendo que, né, quer tomar o domínio de tudo de novo. Então, porque assim, eu também pensei nisso. No meu ponto de vista, tem duas cenas que eu vejo ele meio assim. Que é nessa cena, no primeiro episódio, e no outro episódio a gente vai estar mais pra frente, tudo bem? Que tem aquela pequena batalhazinha onde vem o dragão e queima todo mundo, que depois a gente vai comentar. Que ele vê o irmão dele e fala, ô idiota, sai daí, meu, sai daí, caraca, vai embora, não sei. Dá pra sentir que ele tem meio que, pô, é irmão dele, sei lá, não sei, cara. Mas aí, muito... mas aí tudo bem, porque realmente ele tem um apego com o Jaime e eles têm um laço de irmandade mesmo. Obviamente eles são irmãos, né? Ele sim, é irmão da Cersei também, mas se odeiam, mas com o Jaime... Ele sempre teve uma boa relação. É, eles sempre tiveram, sei lá, né, uma proximidade. Agora com a Cersei eles querem se matar, né? Querem estaca no cu do outro e já era. Mas isso aí eu não achei, Valdo. Mas o que o Sanderson tava falando daquela conversa realmente é estranha. E outra coisa, cara, o Tyrion, ele perdeu aquela parte do sarcasmo, né, cara? Aquele sarcasmo ácido que ele tinha. Ele tava sóbrio, né? Ele tá sóbrio, é isso. O cara é chato, bêbado. Não, ele é chato sóbrio, porra. Ele é chato sóbrio. É isso, desculpa, ele é chato sóbrio. Tem que voltar a beber, porra. Mano, o cara chato da porra, volta a beber. Ele tá muito mais divertido, velho. Quando ele tava bêbado, ele matou uma puta que ele amava enforcada, matou o pai com uma besta. Muito melhor. Ele é melhor porque ele matou as pessoas? Ele é melhor porque ele era divertido. Servia pra fazer cenas muito melhores. Não, eu entendi o seu ponto de vista, mas também eu acho que é um personagem que mudou muito e que, infelizmente, é um personagem que era um dos mais queridos da série. Realmente tem muita gente que gosta dele, mas é um personagem que eu acho que ficou meio ofuscado nas duas últimas temporadas. Eu ainda achar que ele ficou dividido por lutar com família, mudar a cabeça dele um pouco, perigo da situação. Eu também acho, pode ser isso. E aquela ceninha no final, né, que ele vê o Joe Snow entrando no quarto da Daenerys lá e vai dar uma ripa na menina e fica com uma carinha meio de ciúmes também, né? Tem que ver o que vai acontecer na próxima temporada, porque o cara vai parece... Vai fofocar pra todo mundo, cara. É, então, vai dar uma de Silva Popovic. Só falta, né? Agora o Tyrion é fofoqueiro. Porque ali naquele núcleo da Daenerys, que tem o Tyrion, tem a Daenerys, nessa temporada também ela fez o que... Ela não fez muita coisa assim. Ela, tipo, ela, obviamente, depois que encontrou o Jon Snow, o foco ficou totalmente nos dois, né? Então, ela também foi uma personagem que eu esperava mais essa temporada. Apesar de ter posto fogo em todo mundo, mas foi o dragão, não foi ela. É, se ela cuspisse fogo, seria assim mesmo. Seria mais legal. Aí... Você sabe o personagem que eu vi voltando essa temporada e que eu curti, cara? O... Acho que é Gendry. O Gendry. O bastardo do Robert Baratheon. Voltou essa temporada. Cara, foi da hora o retorno com aquele martelinho lá. Bacana. Isso, mas sabe uma coisa que eu estava pensando antes de fazer o cast mesmo? O motivo dele voltar é simplesmente porque o Davos quis buscar ele ou realmente tem um motivo? Eu ainda acho que ele vai acabar junto da área no final da série. Nossa, já tá casando os caras. É, eu acho que sim, entendeu? Parecendo novela da Globo, tá ligado? É, entendeu? Vai acabar como casalzinho aí, cara, com certeza. Já tá casando. If we don't win this fight, then that is the fate of every person in the world. There is only one war that matters. The Great War. And it is here. Mas se a Daenerys tá chegando em Pedra do Dragão, né, que é a casa dos Targaryens, a Cersei já tava esperando ela, né? Aqueles primeiros capítulos, assim, é legal, porque ela, teoricamente, quando você parar pra pensar, você vê que o exército da Daenerys é muito mais forte, que eles vão tomar um pau espetacular, né? Cersei não vai ter como vencer. E naqueles primeiros capítulos, eles têm aqueles dois primeiros golpes que eles conseguem tanto derrubar a frota dos Greyjoy que estavam aliados com a Daenerys, quanto vencer os Tyrell, que já são dois aliados. Então, rapidamente, eles conseguem dois golpes rápidos que enfraquece a Daenerys. Então aí você já começa a pensar, pô, vai ser mais equilibrado a disputa aqui, não vai ser tão fácil. Uhum, é verdade. E foi uma coisa interessante do começo. É, isso foi bom mesmo, foi legal, mas o que é uma coisa que eu fiquei meio assim, é mais na questão de toda a história, né? É, a Daenerys fez aliança lá com os Tyrell, eles eram os caras que tinham dinheiro, né? Sempre deixaram claro isso, que os Lannister estavam com um monte de dívida e os Tyrell é que tinham o dinheiro, né? Então, beleza, isso eu até entendo, os Lannister conseguirem ganhar deles tranquilamente, sabe? Mas uma coisa que eu não entendo é Dorne. É tipo, pelo que eles pintam, é como se fosse um país muito forte também. E não apareceu mais nada, sequestraram as mulheres lá, e por sinal elas viajaram sem nenhum segurança, sem nada, sabe? Sem nenhum exército, pegaram a carona no navio lá dos Greyjoy. E isso que eu achei estranho, Dorne não participa mais, sabe? Sumiu. Não vai mais. Eu acho que não vai mais aparecer na série Dorne. Então foi muito mal aproveitado. É, isso é verdade. Estranho mesmo, porque é um puta. Parece ser um puta de um braço bacana da história, né? Será que eles não trouxeram aquelas personagens só pra dar um desfecho nelas e acabar ali, ponto final? Acabou Dorne? Então, acho que foi isso, viu, Ivaldo? Por isso que eu acho que não vai mais aparecer Dorne, cara. Tipo, vamos matar elas e acabou Dorne, pronto. Porque... É. Mas será que matou mesmo? Porque não matou. Não, né? No final duas espetadas no barco. A serpente de areia morreram, com certeza. Não, a serpente de areia morreram. Agora, qual é o nome da... Sobrou uma da... e a... a mãe e a filha que estão aprisionadas. Que bom. Ah, só que uma foi envenenada. Obviamente vai morrer e a outra vai morrer de inanição. Obviamente não, e volta que nada nessa série é meio óbvio. Mas agora tá caminhando pro óbvio. Não, mas isso que você tá falando, Everton, realmente é um negócio pra se pensar, né? Porque pelo menos um exército tinha lá naquela porra de Dorne, não é possível que não tinha um exército. Os caras super treinados, todos os personagens que apareceram eram fortes, sabiam lutar, não tinha um exército na cidade? Não enviaram... O acordo do Varys com eles foi só, tipo, não, só queremos vocês, eu não quero exército, só vocês. Três aqui, vamos lá, vocês ajudam a gente, o exército de vocês a gente não quer. Ou então... É o que deu pra pagar. Não sei o que aconteceu. O exército da cidade é de areia. Só pra ter isso. Ou eles vão aparecer na última temporada, né? E falando em personagem que aliado da Daenerys também que se ferrou, a Yara também... Foi sequestrada lá naquele... É o segundo capítulo do ataque do Euron? Acho que é. Segundo ou terceiro. Bela cena, aliás, hein? Puta que pariu. É, cara, assim... As cenas de batalha foram legais, mas depois que eu vi a Batalha dos Bastardos... Tudo fica meio apagado. Mais ou menos. A Batalha dos Bastardos é sensacional, cara. Mas se você pegar assim, todos prestar atenção... É porque a Batalha dos Bastardos, a parte da história, realmente também tava muito inclusa naquela batalha, mas se for pegar no quesito técnico de efeito assim, puta, nessa temporada também teve uns, puta, sensacional a Daenerys atacando os Lannisters. Nossa, aquela treta final contra aquilo realmente também tava muito bom. Não tô falando que não foi bom não, cara, tô falando que foi foda, mas... Então, eu entendi o que você quis dizer, mas na questão você tava muito incluso na história também, naquela Batalha dos Bastardos, por isso que deixou muito mais da hora, né, cara? É, tem razão. A pegada você... Desculpa, pode falar. Não, é que você chora com o gigante também, né, mano? Caralho. Mas o que eu tava falando da Yara, que é outra personagem que o Euron sequestrou e acabou. E era uma personagem legal, da série, uma personagem forte, uma personagem... Não, mas vai ter reviravolta, eu acho, que na próxima temporada, porque eles, no último episódio, armam uma... Não sei se eles vão só eles tentar resgatar, ou se eles vão voltar, né? pra... Eu achei bem merda. O Tion vai voltar pra Ilha de Merda. Essa redenção do Tion eu achei bem merda, velho. Ele ganhou do nada do Tion, velho. Esse Tion aí, ele tá tipo Seiya protagonista, porque primeiro ele tomou, cara, uma porralhada, se fudeu todinho. Aí o cara, ele ganhou porque não tem bola. Ele ganhou porque não tem bola. É isso. Então, assim, como não, mas ele já tava apanhando sem isso, sabe? Eu não entendi. Ele tomou um chute no saco que aumentou o poder dele, tá ligado? Deve ser isso. Deve ser, é que nem a barrinha do especial, tá ligado? No jogos de luta. Guerreiros sem bolas conseguem vencer mais inimigos que guerreiros que têm pênis. Ah, mas o Tion, desde essa batalha que o Euron sequestrou a Yara, puta que pariu, né? Já tinha fugido. Ó, eu vou dar real. Largado. Era pra esse Tion já ter morrido já, filha da puta. Cara chato. Ele só serve... Não, mas vamos lá, cara. Não tem como ele ganhar do tio dele, mano. Não tem. Não tinha. Tem que acontecer alguma... Não tinha e não tem, cara. Como é que ele vai ganhar, mano? O cara é horrível. Horrível. Não, mas ele não vai pra ganhar. Ele vai só pra libertar a menina lá e lutar. Mas você acha... mas vai rolar um fight, eu acho. Vai rolar um fight, velho. Agora eu não sei se na oitava temporada o Tião aqui, ele vai virar um super saiyajin e vai voltar com o pica da galáxia. O que seria estranho, por sinal. Então, cara, isso que eu acho, isso eu acho meio estranho. Eu acho meio bizarro é isso. É, eles vão... São seis capítulos a próxima temporada. Eles vão concentrar uma parte de um capítulo do Tion resgatando a Yara. Qual o objetivo que vai ter isso na história, sabe? Esse é o problema. Não tô enxergando muito isso. Não, eu acho que era pra ele ter morrido nesse combate aí. No ataque do Euron. Será que não dava pra ter feito isso antes, nessa temporada? Em vez... Por quê? Essa batalha, esse problema aí do sequestro da Yara foi o quê? No terceiro capítulo? Levou no terceiro. Não dava pra colocar no quinto já, o Tion indo lá? Ele teve que esperar até o último capítulo da temporada pra virar homem de novo? Ó, outra coisa, outro ponto de vista meu. O Euron fez o que fez naquela cena, mas depois a gente viu que ele não gosta. Tanto que ele falou pra Cersei o que queria fazer. Pegar as coisas, botar a sacola nas costas e ir embora. Eu não sei. Calma. Mas será que não ficaria legal se... Não, mas ele não fez isso, né? Ele não fez isso de verdade. Não, entendi. Tudo bem que ele vai fazer um bem boladinho. Mas será que também não ficaria legal se naquela batalha, sei lá, o... Ah, não sei. Me sumiu o nome aqui, eu não vou conseguir definir minha ideia. Deixa pra lá. Como assim? Não, mas que batalha? Calma aí, que batalha você tava pensando de volta? Não, peraí, que agora eu vou definir. Não teve a batalha que o Euron atacou o Tião e a irmã dele, sim, no barco? Sim, sim. Será que ali não poderia ter tido aquela pegada do Euron pegar a irmã dele e falar, ei, vem salvar ela, o Tião ia lá pra cima, morrer, ela matar o tio dela e acontecer alguma outra coisa mais da hora? Podia, mas eu acho que o ponto chave desse personagem é que ele é um bosta. Ele é um merda. E vai trazer um bosta pra oitava temporada pra desperdiçar. Não, mas é a redenção, tipo assim, eles estão pensando na redenção do cara. É que o Everton falou, qual vai ser o objetivo em si dentro da história, eu não sei, porque sinceramente, pra 6 episódios eu não tô interessado em perder um episódio pra não, ver exatamente, você vai ver a redenção do cara no meio de uma guerra apocalíptica contra zumbis congelados? Sim, então, acho que não exatamente. É o principal ponto. É que o Everton comentou, total. Eu não... Que nem eu tava falando, se resolvessem essa parte já nessa temporada, tudo bem. Porque você já tira um pouco de tempo de qualquer capítulo que for ter na próxima temporada, que já é curta, já vai ter pouca coisa. Então eu acho que já dava pra fazer isso nessa temporada, entendeu? Mas já como não foi, que não foi feito, vamos ver como eles vão colocar isso na próxima. Aliás, o núcleo dos Greyjoy é isso, né? É o Tion, é o Euron. Vocês gostaram do Euron dessa temporada? Porque agora que ele apareceu mais, ele se comunicou, ele interagindo com a Cersei. É um babaca com foto de Bart. Então, é um cara que quer. É um cara que meio que que se acha muito, mas meio forçado, sabe? Você acha que o irmão gosta de dedo na bunda? Ah, vai se foder, que porra. Nos livros, os Greyjoy nos livros é muito mais interessante, tá ligado? O núcleo deles. Que além do Euron, tem o irmão dele, o Victarion, né? Também é um outro cara que ele também tava naquela disputa pra saber quem é o rei de Pyke lá. E é muito mais interessante. E o Euron tem um aspecto muito mais sério lá também, sabe? Nos livros. Ele não é esse seu Madruga do Sete Mares, né? Eu acho ele muito caricato, sabe? Então, é verdade. Não, totalmente. Mas é engraçado. Mas ele tem essas características no livro também, ou é uma coisa totalmente inventada pra série? Não, no livro ele também tem, mas, sabe, no, eu não sinto tão assim, eu sinto mais um cara muito mais perigoso, sabe? Entendi. Do que só um falador, sabe? Mesmo porque no livro também não teve nenhum tipo de interação como ele teve nessa temporada com Cersei, com Jaime, com Porto Real. Não, teve. Não, isso não. Ele fica mais concentrado no núcleo das Ilhas de Ferro mesmo, né? Uhum. E a Cersei conseguiu aquelas vitórias com o Jaime lá, mas desde o começo da temporada, dos poucos Lannisters que sobraram, do Tyrion que a gente estava conversando anteriormente, Cersei e Jaime. O Jaime, você sabe que desde a cara que ele fez da última temporada, quando ele viu a Cersei no trono, que ele não tava aguentando mais aquilo. Que ela já tava dando no saco, né? Porra. E essa temporada vai construindo aos poucos mais essa relação de... Puta, eu não aguento mais essa mulher, velho. Puta que pariu. Caralho, mano, mas tipo assim, pelo amor de Deus, troca um pouco, né, velho? Comeu a irmã a vida inteira, mano. Não é nem a prima. É come irmã, a tia, mano. Come a. Tem mulher pra porra no mundo, ele escolhe logo comer a irmã e ter 4 filhos com ela, velho. Não tem condição, troca de mina. Tinder, velho. Tinder. E terá mais um. Vocês acham que a Cersei tá grávida mesmo? Ah, eu acho que sim, né? É, grávida. Acho que não. Tá. Ah, eu acho que sim, mas tem a profecia lá, né? Ah, mas aí você interpreta que ela pode morrer antes de dar a luz, né, cara? Isso é verdade. Que é bem provável, vamos lá. Então, cara, a Cersei, ela... você percebe que ela é muito mais inteligente, assim, na questão de saber poder os outros do que todos os outros personagens, né, cara? Isso é verdade. Não, ela é a maior filha a jogada de ela faz a jogada de mestre de se aliar com o Banco de Ferro. Ela já foi com a parte financeira, né, depois que... Provavelmente as ideias de atacar os Tyrell e lá do Euron, ela que deve ter dado a ideia, viu? Não duvido nada que ela que teve a ideia. Jaime não fez nada. Só foi lá e executou, né? Mas ele não faz nada, cara. Na moral, não sei como ele é nos livros, mas ele é meio que só o executor, o bucha de canhão, velho. Não tem muito o que pensar. O Jaime é um personagem que mudou muito, né? Durante a trajetória dele. Ele é um, eu gosto dele hoje, é um personagem que eu gosto. Porque eu vejo que ele, ele tá numa merda tão grande, assim, que ele não sabe como sair dela, sabe? E ele tem medo de dar o ultimato, porque ele ama a Cersei. Mas essa temporada ele fez isso, né? Porque também, se não tivesse feito... Caralho, mano, ameaçou o cara de morte, velho. Vai fazer mas vocês mais? Não acham que tinha que ter morrido nessa temporada, velho? Interessante. Uma grande questão. Game of Thrones, nessa temporada, está morrendo de medo de... Não matou ninguém por pura bunda molice. Porque era pra ter morrido um monte de gente nessa temporada aí. O Jon Snow mesmo, quando ele pegou o zumbi no braço, era pra ele ter tomado uma mordida tão grande no pescoço, caído morto, estribuchando, com sangue jorrando, que era pra ele aprender a deixar de ser idiota. Vamos falar... Daqui a pouco a gente vai chegar no João das Neves. O Jaime era pra ter morrido na batalha lá da Daenerys do exército dos Dothraki. Escapou. Era pra ter morrido. Era, mas era ali, eu tinha certeza. Ele ia morrer. Se fosse na terceira temporada aqui, ele ia ter morrido. Ele ia ter tomado uma furada na cara. E ele não ia morrer de forma bonita. Ele ia morrer no estilo Jon Snow de morrer. Que é você ver um dragão olhando pra você de boca aberta e você correr na direção da boca do dragão. Mas Jon Snow fez isso. Não com dragões, mas ele fez com zumbis, no gelo. Ah, tá. O Ivaldo não gosta do Jon Snow, já percebi. Calma, Ivaldo, a gente já vai xingar o Jon Snow. Espera um pouco. Calma, calma, segura aí. Vamos terminar. Deu raiva da beleza dele. Vamos terminar com o Jaime. Porque ele participa daquela batalha, enfim. Uma batalha foda, um dos melhores quarto capítulo da temporada que a Daenerys cansa do Tyrion, né? Porque eles tomaram aqueles dois golpes que a gente comentou, né? Que perderam o Tyrell e perderam o pessoal, os Greyjoy e o pessoal de Dorne. Também o pessoal de Dorne, que eram 5 minas. Esse era o exército de Dorne, eles perderam, nossa, que lindo. Yes. E a Daenerys fala, porra, vocês não só tiram as ideias que você deu, não serviu pra bosta nenhuma, né? Então eu vou pegar um dragão e vou pôr fogo no exército desses caras. Eu vou mostrar quem que tem o poder aqui. Cara, a cena foi muito louca, mano. Você via, você sentiu o calor, tá ligado? Você via aquela fumaça do caramba, você sentiu o calor do ataque. É isso aí, ó. Bicho, isso aí, velho. Foi que a panela tava pegando fogo. Você tava assistindo Game of Thrones e a panela pegando fogo atrás de você não percebeu. Tava não, velho. Tava na churrasqueira. Não, Everton, isso que você falou é foda. Porque naquela batalha, você vê os caras parando e, porra, que barulho é esse? Aí você vê os Dothraki chegando, né? Você fala, nossa, Dothraki, que legal. De repente você escuta um rugido, dá um arrepio que desce a coluna todinha. Você fala, caralho, não, vai dar merda isso daqui. A sensação que o exército dos Lannisters passa, né? Dos caras falando, puta que pariu, fodeu. O Jaime mesmo e o Bron também. O Bron que é o cara mais zoeira, assim. Talvez que não acreditasse, né? Que aquilo podia ser de verdade. Quando eles veem a parada, é outro nível. Mas assim, o Bron, por sinal, brilhou nessa luta, né, velho? Puta que pariu, o cara é foda. Foda, mano. Não. O cara foi foda. Ele foi perfeito na... O cara, assim, eu já curti... Porque meio que a batalha foi mais gostava... pelo foco dele, né? Pelo ponto de vista dele, então. Né? Muitas partes ali. Eu já gostava do cara, porque ele é charlatão, mano. Ele vai pelo interesse, foda-se, entendeu? Foda-se mais ou menos, né? Ele meio que esconde a amizade que ele criou por interesse, né? O interesse acabou gerando amizade, mas... Cara, ele foi muito foda, mano. Ele foi o cara que conseguiu espetar o dragão, mano. E Jaime foi mais fraco, foi bem bizarro nessa luta. Porque ele não sabia nem pra que lado que ele olhava. Sabe quando você tá jogando RPG de estratégia, que você não sabe a posição que você deixa o carinha olhando? E o personagem fica rodando na tela? Mas ele foi sabe meio que assim. Então, Ivan, cara... mas tem um... Você analisando, assim, tem muita gente que fala também que a questão do Jaime é mais também pelas lembranças que ele tinha do Rei Louco, né? Quando ele era o da Guarda Real lá. Porque o Rei Louco também, ele queimava todos os caras direto, sabe? Poxa, então ele ficava vendo todos os caras queimando e tem essa piração na cabeça dele. Mas, levando em consideração o Bron, por exemplo, o Bron foi muito mais útil. Ele coordenava os exércitos, ele ia pra cima dos caras. Ele que foi até a balista lá pra atacar. Então, o Bron realmente foi muito mais... Ele ganhou muito mais XP, tá ligado? Nessa batalha. Ah, o Jaime já é um retardado, porque ele ficou usando aquela porra daquela mão de metal que não serve nem pra punheta. Porra, põe uma bola, põe uma maçã pendurada, um negócio... Põe uma bola, aí ele... Foi um arpão. O Capitão Gancho, mano. Pelo amor de Deus. É que eu fico falando, ele era dito, se eu não me engano, como um dos melhores espadachins de todos os Sete Reinos, né? Antes de perder aquela porra daquela mão. E eu nunca vi o filho da puta lutar de verdade. Tipo, caralho, mano. O ele cara lutou... deu um cacete no papo. Ele lutou na primeira temporada, né? Se parar pra pensar. Ele lutou na primeira temporada contra o Eddard Stark. Ia ser foda se ele ele fizesse naqueles heróis japoneses. Ele apontava o punho pro dragão e, puf, atirava o punho na cabeça do dragão. É Berserker, mano. Porra, Berserker. Por que que não tem a porra de um canhão na mão dele, caralho? Berserker botou um canhão. Por que que ele não pode botar, cara? Por que ele não põe? É, o Creeper o... poderia fazer, né, cara? Fica o Bron se fudendo lá e ele rodando, dando delay lá no cacete, meio da tela. Mano. Porra, perdeu a porra da mão, se fudeu e não. Outra? Quando o Gendt perdeu a porra da mão, ele botou um canhão e pegou uma espada duas vezes maior do que ele. O Ivaldo citou a arma. Será que eles realmente acharam que eles iam matar um dragão com aquela merda daquela arma? Sem treinamento nenhum. O Qyburn mostrou aquela porra pra Cersei. A Cersei testou num fóssil, no osso do dragão, e colocaram no campo de batalha. Será que eles realmente acharam que eles iam matar o dragão com aquela bosta? Não é possível, né? Só se você colocasse o John Wick pra atirar. Aí o John Wick mirava na garganta do dragão e vum, varava ele no meio. Eu aposto que eles... Eu acho que o Bron não sabia nem que aquilo tava lá, velho. Acho que ele... A Daenerys tirou o espeto do pescoço do dragão sozinha, com a mão. Que arma de merda é essa? Não, mas você tem que falar que o Jaime foi corajoso e ir pra cima dela. Foi, não. Com o dragão do lado, né? Acho que ele não viu, acho que ele achou que era uma montanha, não era um dragão, não pode ser. Uma pessoa em sua consciência não faz. Nossa, olha, um olha, olha, olha a Daenerys descendo o morro. Vamos matar. Tá sozinho ali, não tem ninguém. Tem ninguém. When the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies, but the pack survives. Agora, vocês querem ver personagem que pra mim nessa temporada foi tosco pra caralho? Calma, calma. É tosco. Deixa eu perder meu coração se preparar, pode falar. Não, na minha opinião, o Bran, cara. Também, o Bran eu esperava mais. Porra, velho, é isso que eu sei, caralho, mano. O cara se fudeu, foi até o fim do mundo, virou o corvo de três olhos, Hodor morreu por causa desse filho da puta, ele volta pra ficar olhando pra fogueira. Tava com frio, a porra, né? Da temporada inteira. Porra, ele passou, ele passou cinco temporadas na neve, caralho. Caraca, deixou o cara é na fogueira. Ele não saiu do lado da fogueira, mano. Um inválido, um cacete. É, ele vê todo o passado e todo o presente. Mas caralho, mano. Tipo, eu fico me perguntando até agora se ele foi até o cu do mundo, passou cinco temporadas no gelo, Deus e o mundo morreu por ele, pra ele ver que a mãe do Jon Snow casou com um maluco lá e que ele é o... É isso? Na verdade, assim, a construção do personagem do Bran na sexta temporada é de dar a entender que ele é um personagem crucial pra vencer o Rei da Noite e pra vencer o exército. Então ele tem que ter alguma participação foda nessa guerra. Ele tem que não, ter então, alguma é coisa. Que eu entendi ele também. Ele tem que ter uma magia, ele tem que fazer alguma coisa foda. Vou jogar ele em cima do Rei da Noite. Não, ele tem então, que soltar bola de fogo pelo olho, velho. Maluco, isso que é um negócio tático. Isso é muito esquisito, porque no começo, tipo, quando ele começa essa aventura dele pra ir lá, você realmente pensa que é uma coisa muito maior, sabe? Caralho, pra mim, nas temporadas, eu gostava muito de ver as partes dele, das primeiras. Sim. Eu gostava muito das partes do Bran. Sabe por quê? Porque dava a entender que é o que você falou, porra, ele, sem ele, os caras não vão ganhar a guerra. E agora A gente não sabe como eles vão amarrar isso, né? Ou se a importância dele agora é só da informação, sabe? O que seria muito pouco, né? A não ser que eles peguem o cristal de dragão lá, o vidro de dragão, cortem pedaços muito pequenos, ele dê pra vários corvos comerem, aí ele controla vários corvos e faz os corvos cagarem aço valeriano de dragão na cabeça dos caminhantes brancos, que morreriam automaticamente pelo efeito negativo com o vidro de dragão. Caralho! Caralho, Ivaldo, que estratégia de guerra que você desenvolveu agora, né? Cacete, não, mano. Mas para pra pensar, o Bran, ele foi construído como personagem central na guerra contra os White Walkers, certo? Sempre ele teve relação com os White Walkers. Nessa temporada ele tem totalmente relação com o trono, porque ele só fala de... Ele desmascarou o Mindinho, conflito de Guerra dos Tronos. Ele vai falar que o Jon não é bastardo, que ele é filho da Lyanna com o Rhaegar, também é questão do trono. Então a questão dos White Walkers, ele tá totalmente separado dela nessa temporada, né? A única coisa que ele faz é incorporar num corvo, ir lá, tomar uma encarada e morrer de medo e voltar pra trás. Então, mano, pô, fiquei mó chateado que ele deu um fora na menininha lá, na amiga dele, que ficou andando 976 km com ele nas costas. Caralho, eu também achei ele muito... Ela mesma olhou e falou, e aí? Tô indo embora. Ele, tá... Ela, porra, tá? É isso? Mas não vai me pagar a corrida? O engraçado é que ele virou o Corvo de Três Olhos no capítulo da sexta temporada, beleza, tá? Que você entende que é a mesma passagem dele e tal. Que ele... Mas ele não estava desse jeito, né? Ele, quando ele estava treinando e tal, ele estava normal. Não, só essa temporada aqui, tá, quando ele chegou, ele virou... Ele, o filho ele é da tá puta. Muito, ele tá muito de ficar trocando ideia com aquela árvore que tem um rosto bizarro. tem alguma merda acontecendo lá. Pode ver. Aliás, essa temporada, já que a gente chegou no Bran Stark, foi o encontro dos Starks, né? Então a gente tem do final da sexta temporada o Jon Snow é declarado rei do norte, a Sansa tá com ele em Winterfell, o Bran chegou na muralha e a Sansa encontra ele em um Winterfell, né? O Bran chega na muralha, vai pra Winterfell e encontra a Sansa. É quase a ceia de Natal, dá pra chamar de temporada pavel pra comer. E nesse meio tempo, o Jon tava lá e foi pra Pedra do Dragão encontrar a Daenerys porque ele queria cavar as cavernas da mulher. Que ele queria cavar. Ele queria cavar as cavernas dela porque ele descobriu que tem vidro de dragão lá, certo? Esse foi o motivo que ele foi pra lá. Ia ser muito foda aquela cena do Chaves, Shurin Shurin Funfly versão Game of Thrones. É do Chapolin. Ah, ele já boa. Tem um anão, né, cara? Tá certo. E a Sansa, o que vocês acharam da Sansa nessa temporada? A Sansa é uma sonsa. Você ainda acha que não, ela é uma sonsa? Acho que não, acho que desde o tempo ela não mudou. É mais uma sonsa. Ela mudou, cara, tipo... Mas eu achei a mudança muito radical. Caralho, dizer, ela se fodeu muito, pensando. Acho que foi no tempo. Tá? Não, mas até a sexta temporada ela era trouxa. Até a sexta temporada ela tava sendo manipulada pelo Mindinho, se fudendo. Aí do nada ela aperta. Não, pois ela não tava sendo manipulada, quem sabe? Ela foi esperta. Se ela não tivesse deixado o Mindinho lá, ela não tava em Interfell hoje. Um dos caras mais sádicos e bizarros da série é o Ramsay. E quem se fudeu com ele foi a coitada da Sansa, isso aí é fato. Eu acho que... Ela se fudeu muito. É uma personagem que mudou bastante também, assim como o Jaime. E eu gosto de como ela está hoje. Tá certo que eu tava odiando ela durante a temporada quando ela quis arrumar briga com a Arya, né? Mas depois por isso que eu chamo ela de bombada. Não, é muito foda, né? Mas... Ela continua sendo muito foda. Então, mas essa briguinha, vocês caíram nessa conversinha mole? Tipo, durante essa briguinha delas? Pra mim, sempre elas estavam juntas, sabe? Então, no começo parecia que elas estavam meio de conflito mesmo. Mas aí depois que o Mindinho implantou aquela pista falsa lá, pra... Não é pista falsa, mas aquele elemento pra tentar botar elas... uma de frente com a outra, aí eu virei, não, vai dar alguma bosta aqui, não é possível, porque se tentarem matar a área vai matar todo mundo e não vai ter mais Game of Thrones, entendeu? Então vai dar alguma bosta. Esse Mindinho, eu nunca gostei dele, esse bigode dele entrega esse maluco. E vocês, e também a gente tem a volta da área, né? A área tá foda demais. A área, porra, o primeiro capítulo que ela mata o Walder Frey, pra mim é uma das melhores partes da temporada inteira. Realmente. O primeiro capítulo ela mata os Frey, né? Ela mata a família inteira, né? É, a família inteira. Ela se consolidou nessa temporada como aquela assassina que ela tava buscando se tornar, né? Porra. Isso é, ela também tirou um... Querendo ou não, ela derrubou uma família que era apoiadora dos Lannisters, mas, tipo, ela tava pensando na vingança dela, não nada a ver com a guerra, de fato, né? Mas mesmo assim, ela acabou com todo mundo numa cajadada só. Nossa, impressionante. E vocês viram que eles seguraram o reencontro da Arya com o Jon, né, cara? Na próxima temporada. Porque sabe que vai ser um ponto alto, sabe? Vai ser, porque os dois são muito ligados. Mas né? Que eu também achei que devia ter sido essa temporada, velho. O Jon não voltou pra. Mano, no último capítulo, ele tinha que ter voltado pra Winterfell. Aí ficou aí vai ficar próximo. Mas tudo bem. Ah, ele não voltou porque ele tá fazendo coisas no navio, né? Ele tá brincando de outras coisas. Que navio? Ele tava em Pedra do Dragão já tinha descido no navio. Ah, não, é verdade. Não, ele tava no navio. Tava no navio. No final ele da temporada? Tá bem louco, ele tava no navio, caralho. É a última cena dele. Ah, última cena. Ele tava no navio. Malandrinho, tava não. No navio. Vamos voando que é mais rápido. Não. Vou falar pra vocês, vocês estão falando da área. A cena que ela encontra aquela boy band, os caras cantando lá no meio da floresta, comendo coelho. Vai tirar. Eu falei, vai dar merda nisso aqui, cara. Que estranho, isso aqui vai dar alguma merda. Nossa, ia ser muito foda se ela cortasse a garganta do Ed Sheeran. Eu tava pensando nisso. Fãs do Ed Sheeran, não tô falando que ele tem que morrer. Tô falando que ia ser legal. É que tava muito tipo, e aí menininha, você tá sozinha? Vem cá comer com a gente. Você quer um pedaço de coelho? Ou você prefere ele em inglês? vila? Puta, tava muito tenso aquele papo ali, velho. Eu também, mas eu achei que não ia dar nada, não. Mas porque ela falou que ia matar a rainha, né, e os caras deram risada. Então, na hora que ela falou que ia matar a rainha, eu achei que ia rolar um banho de sangue, não uma risadinha. Eu queria ver banho de sangue, mano, que via, eu queria ver o Ed Sheeran morrendo mesmo. É, no final foi pra nada, né, cara? Aquela cena. Vamos falar bem. Porra, verdade. No final, foi pro Ed Sheeran aparecer e cantar a musiquinha que ele criou pra aquela parte. Foi só pra isso. Foi. Com certeza ele deve ter enchido o saco dos caras pra participar daquela porra da porra do Game of Thrones. Aí os caras falam, tá bom, coloca esse moleque aí fazendo qualquer porra. Agora. Mas eu tava lendo, parece que na verdade a atriz que faz a Arya é muito fã dele, né? Aí foi meio que uma surpresa pra ela também. Ah, tá ótimo. A Maisie Williams. Ah, que bom, né? Bom que não serviu pra perder um tempo precioso de uma temporada que já era. Por ela, né? Pra satisfazer a atriz. Que sabe legal. Mas quer ver? Você substituir essa cena, sabe por quê? Porque por ela dando três passos no mato, só pra você falar, pô, ela tá viajando, só isso. 2 segundos. Pronto. Acabou. Já dava pra saber. É, tá ótimo, cara. Você quer ver uma cena? Não é só uma cena. O conjunto de cenas que poderiam ter sido eliminadas e ter sido melhor aproveitadas no núcleo do Sam. Puta que pariu. Mas a cena das fezes foi interessante, foi inteligente. Mano, puta que pariu, velho. Teve uma pegada legal, porque a cena das fezes ela foi feita pra realmente enojar quem tá assistindo. Não, tudo bem, mas lá. Vários takes. Lá já tava bom. Depois eles quiseram voltar pro núcleo N vezes, sabe? Mostrar a interação dele com os mestres. É, eu acho que eles forçaram um pouquinho nessa interação dele com o mestre principal lá, que tá treinando ele, de que ele não acredita muito nas coisas que o Sam conta. Mas se tivesse mostrado uma vez, você já comprava a ideia de que ele não acredita muito. Mas foi mostrado, acho que excessivamente, né? Mostrou umas 3-4 vezes eles conversando e o Sam falando que já viu coisas e ouviu falar de histórias de coisas que ele... E meio que pra ele deixar claro que o Sam não podia mexer naqueles livros. Aí o Sam ia lá e mexia nos livros que não podia mexer. É, então. Porque essa parte também casou com ele curando o Sr. Jorah, né? Que por sinal foi tipo uma noite só, tá zerado, né? O Sr. Jorah, cara. Porra. Mas tudo isso não é tão... Porque os caras nunca curaram antes, né, cara? Não, mas tratamento de choque, né, tio? Vamos lá. Caralho, é uma cena puta que pariu, viu? Fiquei com dó. Também linkaram com comida, que foi pra dar aquela ideia bem de cena gostosa. É. Mas agora eu não sei qual. Mas ainda bem que o Sam saiu de lá antes de acabar a temporada, né? Porque se ele ficasse a temporada inteira na citadela, puta que pariu, viu? Caralho, pelo amor de Deus, né, mano? E outra, é outro personagem que eu queria ver ter uma participação mais foda, assim, entendeu? Mas sabe o que eu acho? Caralho. Que ele participa mais do que... Eu gosto dele, é um personagem muito bom, mas eu acho que ele participa muito da série. Eu acho que é um personagem que nem teria tanto espaço, assim. Tá certo que o personagem dele foi ganhando espaço. Tá certo que a família dele pegou fogo nessa temporada. Ele é um target, pô. A família inteira pegou fogo. Ele tem que fazer alguma coisa, caralho. Bom, esse mas é um ele fator matou um caminhão de branco, pô. Então, esse fator da família dele que talvez tenha alguma coisa. Porque a Daenerys meteu fogo na família dele, né? Mesmo ele não gostando dos caras, é um ponto, né? Ele não vai ficar tão feliz, né? Mas isso é uma coisa que, pô, provavelmente ele vai ficar chateado durante um tempo, mas no dia seguinte vai esquecer, tá ligado? Nossa, meu pai derreteu. Ah, foda-se. Ele já não gostava deles. E vai fazer o quê? Vai brigar com a Daenerys? Não tem sentido. Guerra é guerra, né? Se bem que a Daenerys foi meio cuzona também de ter matado os caras, né? Foi cuzona, porra. É meio doida, né, mano? Ela não bate tão bem assim. Foi o que o Tyrion falou, né, meu? Você quer impor respeito? Beleza, mas não precisa sair fazendo espetinho de carne assada pra... É muito o que o Tyrion falou de... Porra, tudo bem, você vai matar, você vai matar o rei, o principal, o Tarly, chefe de todos, beleza, você mata o pai, mas deixa o filho vivo, porque você vai matar a família, né? Você vai acabar com uma família de gerações e gerações, né? Um nome, uma casa nobre. Mas a Daenerys não tava nem aí, né? Pôs fogo nos caras. Mais alguém? Não, mais ninguém. E mais pro meio da série, o Tyrion, lógico, a gente tem a interação, a gente tava conversando, o Jon vai encontrar a Daenerys em Pedra do Dragão pra cavar a caverna, porque ele quer o vidro de dragão. Aí, eu esperava mais aquela primeira interação, sei lá. Aquele capítulo, eu tava com uma expectativa alta e também já não foi tão atendido aquele papo deles, tá? Foi meio meh pra mim. Não sei se vocês gostaram, assim, falaram, porra, que foda. Na verdade, a relação deles é meio forçada, né? É, não tem muito o que fazer, porque... Ela veio com aquela pose de sua fodona, queimei pessoas. Ele veio com aquele lado dele que, tipo, não pode mentir, é o cara da justiça, mas também não vai se unir, tem o povo dele. Não tem muito o que ver. Ele, Ele foi focado, eu tenho que enfrentar o Rei da Noite. Basicamente isso. É o foco dele, né? Ele não tá errado, porque o Jon, ele conhece essa verdade e ele sabe um perigo maior que qualquer tipo de Guerra do Trono, né? E a Daenerys também, ela não sabia que existia isso, ou então, não sei se já falaram disso não, pro lado que ela estava, mas a pessoa meio que não tem esse conhecimento e não pode acreditar em qualquer um, né? Ainda mais num inimigo do pai dela, né? Uma das famílias que ajudou a destronar os Targaryen. Mas o Tyrion faz esse elo de confiança, né? No primeiro momento, né? Porque depois vira romancezinho, né? Como a internet tá disparando e falaram que Game of Thrones virou fanfic. Vocês já viram isso na internet? Todo mundo fala, caralho. Mas falou isso, mas eu não acho. Eu acho que é um direcionamento da história, sabe? Que acaba acontecendo. É porque parece que tá muito rápido, sabe? Mas é um direcionamento normal da história, eu achei. E... não tem muito o que fazer, né, meu? Os caras já estão na porta, a merda já vai acontecer. Não tem muito tempo pra você explicar tanta coisa ou definir tanta coisa mais certinha. Então, mas essa que é a minha pergunta. Por que eles diminuíram o número de episódios? Porque provavelmente eles não devem ter um detalhe da história tão grande. Então eles preferiram deixar uma coisa menor, gastar mais dinheiro nesses poucos episódios, deixar a qualidade técnica muito maior, sabe? Ah, eu vou ter que começar a ler a porra dos livros. Tá. Não adianta, porque já passou, né, cara? Então... Não sei, mas vou ter que ler, porque aí quando começar a lançar de novo, eu vou ter o detalhe da história. Porque, não sei, cara, eu tô achando que se o cara não morrer antes de terminar os livros, vai acabar sendo muito melhor. Ah, não, isso é porque nos livros, cara, tem uns detalhes, tem núcleos a mais, sabe, de personagem. Tem personagem que já morreu, que não morreu nos livros, tem personagens que estão cumprindo papéis de outros personagens no livro, sabe? Então é bem diferente, sabe? Eu acho que vai tomar um rumo, vai ser que os pontos principais vão ser iguais, sabe? Mas vai tomar alguns rumos diferentes no livro. Se ele escrever, né? Que esse velho maluco, ele não foda-se, né? Tá enchendo o cu de dinheiro. Ele tá escrevendo outras séries no mundo de Game of Thrones. Eu acho que ele viu que o que dá dinheiro é série, não é livro. Mas enfim, voltando, o Tyrion que fez meio que a ligação entre Daenerys e o Jon naquele primeiro momento de confiança, ele acredita no que o Jon tá contando dos White Walkers e tem a ideia genial de ir pra Porto Real, né? Conversar com o Jaime, que é a única pessoa que talvez escutasse isso, pra falar que existem mortos do outro lado da muralha. E o Jaime tem que fazer a Cersei acreditar nisso, né? E eles têm que dar um jeito também, né, de provar, né, pra eles que isso é verdade. Aí a gente tem um ponto muito bom da série, uma ideia genial. Isso aí foi uma sacada de gênio. O Jon Snow, nessa série, ele resolve ir pro outro lado da muralha, né, pra capturar um zumbi. É isso, mas a ideia é de quem? É do Jon Snow ou do Tyrion, cara? Eu fiquei nessa dúvida, não me lembro direito. Eu acho que era do Jon Snow. Porque o Tyrion fala que tem que mostrar pra Cersei que existe o perigo, sabe? E eu não me lembro se foi aí que ele falou pra trazer ou se foi a ideia do Jon Snow, sabe? Eu não me lembro. Ah, agora você me pegou. Foi uma ideia daquela mesa, então, vamos dizer assim. Foi um debate na mesa, entre Tyrion, Jon Snow e Daenerys, eles decidiram que capturar um zumbi seria a melhor forma de provar. Tá bom, tudo bem, é uma boa prova de provar. Porra, muito boa, né? Mas caralho, você vai pra porra do outro lado da muralha enfrentar um exército pra capturar um White Walker. Em oito pessoas. Eu achava mais válido mandar um dragão pegar a Cersei, prender na garra e jogar em cima lá dos zumbis do outro lado da muralha. E falar, tá vendo, filha da puta? Da hora que eles fizeram o grupo, se reuniram na taverna, né? Que no caso era uma prisão. Aí juntaram o grupinho, todos os personagens, e foi lá o grupinho de RPG fazer a quest, né, cara? Legal. O grupo que foi muito de personagens de núcleos bem diferentes. O pessoal da Legião Sem Bandeira, qual é o nome deles? É alguma coisa assim, não é? Não lembro. Aqueles caras dos adoradores do Deus do Fogo, né? Isso. Com o cão. É. Um cão. O capeta foi junto. Era quase isso, mas o capeta tava do outro lado da muralha. É, o capeta acho que morre mais fácil. com o Jon Snow, com o Gendry, com o Ser Jorah, que também, caralho, que, mano, esse cara é o mais fudido, é um dos mais fudidos da série, né? Porque ele não fica com a mulher que ele ama, ele se fode, pega a doença do capeta lá, é curado e mandam ele pro buscar um zumbi, velho. Não, ele é fudido mesmo. Não, mano. É pra puta tomar no cu, pariu, né? Cara. Não, é pra tomar no cu, esse aí. Não, pariu. Esse daí é. Não, ele não, vê é, os outros é pega da... a mulher dele, ele pega AIDS, aquilo é AIDS e lepra junto. Mas isso da hora, cara. Mas nessa caminhada deles pra ir pegar o zumbi foi legal, porque tipo, eles ficaram trocando ideia, então você via os personagens interagindo, né? Personagens que não interagiam, você tinha certeza que no começo da série você olhava e falava, mano, esses caras nunca vão trocar ideia, sabe? E no final acabam se juntando, sabe? Os personagens trocando ideia. Isso foi interessante, mostrar um pouquinho da história de cada um, né? Mas aí a gente já tá partindo do quinto pro sexto capítulo, certo? Que o quinto termina com ele saindo e o sexto é a missão suicida lá. É o esquadrão suicida de Westeros. Só quem morre nessa porra são os figurantes, velho. Vocês perceberam isso? Não é só o figurante. Morre o carinha lá, que era gente boa, que eu não lembro o nome dele. Só o urso levou uns três. A batalha do urso é tudo louca, velho. Porra! Porque é puta nevasca, os caras não enxergam nada, velho. Viu um urso, um zumbi, velho. É muito da hora, velho. Nossa, e completando os caras acendendo. Aquela cena dos caras acendendo a espada, eles fazendo aquele círculo e cada um olhando pra uma direção, ficou muito mais RPG ainda aquela cena, velho. Pode escrever, velho. E aquela espada deles, sempre quando eles acendiam, eu achava muito louco, velho. Muito foda. O Jorah podia ter jogado lepre em todo mundo. Mas ele tava curado. Ele tava curado. Ah, levava um pouco no saquinho, mano. Mas só os figurantes morreram, velho. Eles não tiveram coragem de matar ninguém. Do nada. Não, vocês perceberam? Eles estavam na batalha, todo mundo lá no pau, pá, pá, matando um, matando o outro. Aí do nada mostrava um figurante que você não sabia nem que tinha saído junto com ele do lado da porra da muralha. É, então. E ele morre. Tinha visto os caras. Aí, brincando, do nada aparece outro cara lá, pum, morreu. Fala, cara, quem são esses caras que estão morrendo? Eu não sei nem quem são. Então, teve outro que a gente conhece que morreu, que foi o tio do Jon Snow, que eu não lembro o nome dele. É, eles mataram o Thoros de Myr, né, que é o clérigo lá do Deus lá do Fogo, que ressuscitava o Beric lá, e mataram também o tio do Jon Snow, né, mas também esses caras não acrescentavam muito, né, nossa, cara. Nossa, caralho, da onde veio o tio do Jon Snow, velho? Filha morreu da... Morreu de graça. Morreu de graça, ah, velho. Veio com aquela arminha de circo de Solegas, que os índios ficam pulando no pau. Sabe onde eles usam isso? No Beto Carreiro World. É, então, parecia o defumador, na verdade. Na hora que ele começou a rodar, eu só tava ouvindo a música na minha cabeça. Defuma com as ervas da Jurema. O negócio tava foda, mano. Mas, assim, visualmente, aquele capítulo é espetacular. A batalha... O Gendry tem que dar uma medalha de ouro, né? Porque o cara correu lá de onde tava acontecendo a confusão até a muralha, assim. Puta que pariu, muito rápido. Vai bom, não, vai bom. E o corvo, mano? O corvo não, era um míssil teleguiado que os caras enviaram, né? Que corvo é aquele, velho? Eles amarraram o foguete no cu do corvo, mano. Você é louco, velho. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Eu tava piadinha na internet, né? Como é que a Anatel obriga empresas de telefonia a terem serviço tão rápido quanto o serviço de corvo do Game of Thrones. O serviço de viagem também, né? Mas enfim, o Gendry, ele correu, né? Porque quando a merda foi feita e eles conseguiram capturar um White Walker lá, eles precisavam ir embora, né? Porque eles foram cercados pelo exército dos caras, né? Nossa, que cena, velho. Puta que pariu. Aí você fica naquela tensão, porra, muito foda, né? Visualmente é espetacular esse capítulo. Não, a temporada inteira, mas esse capítulo da batalha, né? Esse episódio e essa cena, eu não sei qual de vocês falou, mas exatamente é a maior prova de que os caras têm medo de matar gente, porque não tinha muita solução ali. Ninguém ia morrer. Eles... Tava muito na cara que alguém ia morrer. Tudo bem que a Daenerys também tem um dragão movido a jato, que ela chegou em 32 segundos. Não, mas é perto, né? Não, não é, cara, não é. É a mesma distância de Porto Real pra lá, velho. Ah, é? Pra mim é mais perto. É, cara. Você já foi pra lá pra ver? Dragonstone, você vê no mapa? Tem um mapinha no livro e tem a abertura, Ivaldo. A abertura mostra todos os lugares. Você vê no mapa, Dragonstone é bem perto de Porto Real, cara. Então o dragão é rápido mesmo. Muito rápido, ah, caralho. Ou ela amarrou o dragão num corvo e o corvo foi voando na velocidade da galáxia. Corvo rebocador. Mas, assim, toda a cena que ela chega lá, você sabia que ela ia chegar lá? Sabia. Você sabia que ia dar tudo certo, que ela ia chegar lá, que ela ia matar um monte de White Walker, que ela ia ver com próprios olhos agora o que que é o que o Jon Snow tá falando de verdade. Só que muitas coisas sem sentido. Primeiro, o Jon Snow é burro, mais burro que uma porta. A gente ficou muito puto assistindo essa cena, né? Os caras todos subindo o dragão e ele querendo upar, velho. Vai se tomar no cu, cara. O pior é que ficou tão mal feito, assim, mal feito esse momento. Porque, tipo, ele parou e pensou. Aí ele olhou pro exército de zumbis. Aí ele olhou pro dragão. Aí ele olhou pro povo subindo. Aí ele olhou pro exército. Aí ele olhou pra Daenerys com a mãozinha fazendo: vem, vem, caralho, vem, porra. Ele falou: dragão, zumbis, morte. Rei da noite, pessoas, o rei da noite tava ali. Rei da noite, pessoa subindo no dragão. Ah, espada no zumbi. Como assim, cara? Caraca, mano, isso é foda. Nem pra ter alguém pra ele falar: não, eu vou ajudar esse cara, vou matando zumbis pra ajudar essa pessoa. Não, ele ficou sozinho. Em vez não, subir, mano, isso daí, ficou... ó, é fúria pra upar, pra usar novo equipamento, mano. Pegar o farm de todo mundo na party, dá nisso, mano. Não, porque foi totalmente assim, foi... Cara, eu tava assistindo com o Everton, a gente... Caralho, Jon Snow, você que tá fazendo, né? Sobe na porra do dragão, todo mundo subiu, todo mundo falando... Só faltava o Tormund, todo mundo falando assim: ô, idiota, sobe na porra do dragão, o que você tá fazendo? Você vai fazer o quê? Vai matar todo mundo? Não vai matar. Ele achou que é o quê? Ganhar tempo pro dragão voar? Tava esquentando o dragão, é que nem carro velho, tem que esquentar primeiro pra depois voar. É, tá esquentando as turbinas. Foi uma cena tão cagada que o Rei da Noite. Foi o Rei da Noite que tacou aquela lança, né? Foi. Ele olhou e falou: puta que pariu. Ele olhou e falou: que atleta, cena foda. Que atleta olímpico. Mas eu tenho certeza que ele olhou assim pro Jon Snow e falou: o que esse cara tá fazendo? Sério mesmo que você não vai? Ah, nossa, tá me tirando, não é preciso você ser tão burro. Eu vou matar um dragão só de raiva. Ele pegou a lança. Cara, os caras ficam falando daquela cena do... Porque ele não acertou o dragão que tava parado, né? Acertou o que tava voando. Era mais difícil, né? Aí eu vi um meme que eu achei o pico na internet. Né? A internet é genial. Aí, tipo, os caras colocaram as legendas embaixo, né? Aí ele falando assim: pô, eu vou acertar aquele dragão que tá parado. Aí o cara que entrega a dança fala assim: ah, duvido se acertar o que tá voando. Aí ele fala assim: ah, beleza, então vamos ver se eu não acerto. E taca, velho. Agora eu fico pensando, se ele tinha aquela porra daquela lança desde o começo, por que quando eles estavam isolados no meio de um rio, no meio de um lago, por que que ele não jogou logo a porra da lança? Um por um foi matando. Porque não pode matar tantos personagens principais da série. Mas entendeu, porra? Caralho, mano, tinha muito mais sentido, velho. Por que a caralha do Jon Snow, depois da merda que ele fez, ele me caiu na porra de um rio, na temperatura de menos 176 graus, e não morreu de hipotermia, o filho da puta. Porque ele tava no cavalo e foi embora. Porque ele tava agasalhado. Foda-se, molhou aquele couro de javali todo dia, era pra ele ter pegado no mínimo uma dengue hemorrágica nível 3, o cara saiu de porra. Ele saiu... Mano, ali ele deve ter ganhado muito, muito XP, velho, porque ele saiu mais forte ainda. Meu Deus do céu, velho. Aí, esse cara já deve... Mano, toda essa sequência, velho, é a pior troca que já fizeram, né, cara? Porque, puta, assim, velho, obviamente, quando o Rei da Noite consegue abater um dragão, a primeira coisa que você pensa é: porra, o dragão vai entrar, ele vai ressuscitar o dragão. Eu pensei isso, eu... Tipo, não esperei o final do capítulo pra descobrir isso. Eu imaginei que isso ia acontecer. E, cara... Tava meio que na cara que isso ia acontecer, né? Realmente, velho. Os caras foram, batalharam, brigaram, fizeram tudo aquilo lá e levaram a porra de um zumbi. E não levaram nem um zumbi foda, né? Levaram um bem mesmo. Um bem mais ou menos lá. Parei aqui. Eu acho que ele era um mendigo de Westeros e virou... Exatamente. Isso ia dar muita merda. A Cersei podia olhar e falar: pô, isso aqui é um morador de rua. Isso aqui não é um zumbi. O cara só não tomou. Ia dar muito mais medo. Aí a Daenerys vai lá, salva uma cambada de cara que ela nunca viu na vida, salva o Jon Snow e... Falando nele, perde um dragão. Não sei se vocês lembram. Ela dá eles dão um dragão pro Rei da Noite. O Rei da Noite já tinha um exército de zilhões de zumbis, agora ele tem um dragão. E gigantes. E deve ter mais coisa. Se aparecer um urso, vai aparecer outra coisa. Deve ter, sei lá, não gosto nem de imaginar. Mano, mas é isso que eu tô pensando. Vamos lá. Se ela não tivesse dado a porra do dragão pro Rei da Noite, como é que eles eles iam passar aquela buceta daquela muralha? Mas sabe o que eles iam responder? Eles iam passar por Atalaia do Leste. Se... Não iam, se... cara, eles não iam, velho. Porque o bicho que derrubou a muralha, tá ligado? O bicho que derrubou a muralha é isso, cara. Na verdade, pô, os caras não têm um arco e uma flecha. Eles não têm um arco e uma flecha pra acertar os filha da puta enquanto eles estão isolados no meio de um lago. Como vocês é que eles vão ter pequeno. Que passar? Ah, vocês pensam pequeno. Se o caminhante, o Rei da Noite, tiver corvos zumbis, ele pode fazer que nem no Birdemic e fazer os corvos explodirem na muralha, derrubando ela também. Ele vai fazer o quê? Os corvos baterem na muralha pra ele fazer uma escada de corvo? Não, ele vai fazer os corvos explodirem. Você não assistiu o Birdemic, não fala comigo. Vocês acharam também super desnecessariamente bizarra a cena do Joe Snow dando espada pro Ser Jorah? Não, achei que faz sentido com o contexto da série. Mas é que eu gostei tanto do cara ter negado a espada e ficado com cara de bunda. É aquilo que o Evan tava falando da interação dos personagens que não iriam interagir, né? Então, às vezes um personagem que nunca interagiu com o outro tem algum tipo de ligação, né? Então, por exemplo, essa era do Jon Snow com o Ser Jorah, que tinha a ligação da espada do pai do Ser Jorah. Mas a cara de bunda foi muito boa. O Jon Snow tem cara de bunda a série inteira. Isso, eu não tô surpreso com isso. Até tomando facada, ele tem cara de bunda. Ai, caramba. E todo mundo quer dar pra ele, impressionante, né? Puta que pariu. Não, mas o ápice da cara de bunda dele é quando ele nega lá o negócio pra Cersei, tá ligado? Que foi outra reunião de elenco gigantesca, tá ligado? Todos os caras que vão nas festas, tá ligado? Nas premieres e tal. Eles só se encontravam no tapete vermelho, né? Durante a série foi o único capítulo que todo mundo tava junto, né, mano? É, na verdade essa sexta pra sétima temporada, na sexta teve um pouco, mas na sétima já foi a série dos encontros, né? Porque não tem mais como dividir, né? Então todo mundo tá no balaio agora. E... Agora uma pergunta. Pode falar. Não, rapidinho, uma pergunta. Agora que vocês falaram desse encontro, eu lembrei de um bagulho. Será que o Gregor Clegane, o gigantão que virou um zumbi, ainda é feito por aquele ator? Isso, ele ainda é feito por aquele ator? Ou será que aquilo lá deve ser, sei lá, mano, uma pessoa com enxerto? Porque, mano, eu não pagaria caro pra alguém fazer aquela merda, mano. Pode ser um orc. Mas ele não deve pagar caro pra ele também, se for. O cara não é um ator, mano, o cara é um atleta de... sei lá o nome daquele esporte. Atleta de mutante. O esporte dele é ser um mutante. É, o atleta do Whey Protein, né? Mas assim, cara, eu nunca vi alguém ganhar tanto sem falar nada. Tá bom. Ele não precisa falar, velho. O cara tem 6 metros de altura. Não precisa falar nada. Caralho, mano. Ele deu certo na vida. Enfim. A mãe falava, eu tenho que ser inteligente, né? Eu vou ser grande. If we don't win this fight, then that is the fate of every person in the world. There is only one war that matters. The Great War. And it is here. Eles conseguem a merda do zumbi e a gente vai pro último capítulo da temporada. E aí, outra coisa. Normalmente, os nonos capítulos da temporada são os capítulos fodas do Game of Thrones, né? Teve essa tradição que o nono capítulo da temporada era foda. Esse não tem nono capítulo, obviamente, porque só tem 7. Mas vocês gostaram mais... vocês acharam que esse capítulo 6 foi o foda da temporada ou vocês gostaram mais do último mesmo? Não achei que foi muito... ou de qualquer outro capítulo, né? Pra falar a verdade, pra mim foi muito nivelado. Não teve nenhum, tipo... não teve uma batalha dos bastardos, tá ligado? É isso. Não teve um casamento vermelho, não teve nada desse nível, sabe? É isso. Eu também acho que foi bem... foi meio sem sal, assim, pra dizer a verdade. O capítulo que eu mais gostei... eu não assisti, não. Foi o último. Foi o capítulo que eu mais gostei da temporada. Mas, cara, enfim. Mas também não foi um destaque, assim. Puta, esse capítulo foi espetacularmente melhor que os outros. Não sei. Eu gostei do dragão queimando Lannisters. Achei muito foda. Eu acho que esse foi o melhor, na minha opinião. Eu acho. Spoils of War. chegamos no final. Chegamos no último capítulo da temporada. A temporada passou que a gente esperou tanto e passou tão rápido. E a gente tem um encontro do elenco, como o Everton definiu o encontro lá no Fosso do Dragão. O encontro do elenco do Game of Thrones. Os maiores salários da série estão no Fosso do Dragão, naquele capítulo. Então, eles... Mano, tudo bem. Vai todo mundo... A comitiva, vai Tyrion, vai Daenerys, vai Jon. Vai todo mundo encontrar a Cersei pra provar pra ela que existe a merda dos zumbis, os White Walkers. Quem aqui, imagina, não pensou naquela hora que o Sandor, que o cão chutou a caixa, que não ia sair merda nenhuma daquela caixa que ele tava esperando? Eu tinha certeza que não ia sair nada, ia dar uma merda, velho. Pô, ia ser muito melhor se desse uma merda, tá ligado? Mas ia ter uma ação, tá ligado? Pô, naquele suspense lá, aí o cão já tava avisando pros guardas do Lannister, não mexe nessa caixa aí, não mexe nessa caixa aí. Os caras falei, puta, mano, alguém mexeu na merda da caixa, o bicho tá solto lá, já matou um monte. Podia ter chutado a caixa e saído um bêbado, né, que entrou de invasor no barco, eu tava dormindo na caixa. Eu vi um gif na internet muito legal, que era o cão chutando essa caixa, e saía o Tyrion, que era igualzinho o Tyrion saindo da caixa na temporada quando ele foi transportado, né? Ia ser melhor. Ia ser genial. E era o Tyrion olhando pra ele saindo da caixa, tinha tipo a cara de surpresa. Era bizarro, mas era engraçado. Mas toda essa parte da discussão deles lá, eu gostei. Tirando do Euron, né, que foi desnecessário aquilo, puta que pariu. Não só ele, a do cão de casa do Sandor Clegane intimando o irmão dele também, foi muito aleatório. Foi fanservice, né, cara? Foi mesmo. Não, fanservice todo mundo assistiu, né? Os reis da porra toda lá, vendo dois soldados lá, tomando cu, realmente, né? Se fosse num cantinho, né, mas na frente de todo mundo. É, aquela ali foi bem gratuita. Foi mesmo. Caso de família de Westeros. Você ainda tem coração? Você ama alguma coisa? Nunca se esqueça que a árvore nunca cresce fora do ninho. Foi isso que ele falou, não foi? Mais ou menos isso. Ele falou que ele sabia que isso ia acontecer, né? Então provavelmente o Montanha devia contar umas histórias pro irmão quando ele era criança, tipo, cuidado, o White Walker vai te pegar. Quando o inverno chegar, vai dar merda. Devia contar alguma coisa assim. É, no final, quem sabia de tudo era Montanha, né? Imagina só. Só que como ele virou um zumbi, ele não pôde contar pra ninguém. E que vocês acharam daquilo tudo, da Cersei vendo o White Walker, acreditando que eles existem? Meio bosta, mano. Ela cagou pra isso. Ela cagou, realmente ela cagou. Ela ficou com medo por um minuto, né? Ela, nossa, não, isso é realmente muito complicado. Pra ser sincero, ela acabou virando pro lado dela, né? Que ela foi sincera, falou, vocês querem me ajudar, ok. Mas vocês vão ter que dar bunda pra mim, eu vou ter que ser a princesa de todos e... O Jon Snow vai ter que voltar pra água gelada. É o Jon Snow, o Bolso Snow, né? O Bolso Snow, meu, pô. Não dá, puta, muito injusto, meu. Isso é um negócio que eu não entendi, velho. Porque a Cersei... O que a Cersei falou, beleza, a gente para. Você vai lá, ajuda. Mas enquanto isso, tipo, o Jon Snow, ele não pode me atacar, sabe? Fica só a guerra entre nós dois. Mas do mesmo jeito a Daenerys ia ganhar de qualquer jeito, sabe? Se fosse uma guerra só entre as duas. Não é o norte que ia fazer a diferença. Exatamente. E ele ainda falou, não, eu tenho minha honra aqui, vai dar uma bunda, Jon Snow. Ô, Jon Snow, fala o seu cu. Não, e o engraçado é que, a partir do momento que o Jon Snow fala assim, o que importa são essa guerra, a verdadeira guerra. Ele vai ficar brigando com o negócio de honra, de família, vai tomar no cu. Faz qualquer coisa que for suficiente. Foda-se, mano. Pra matar essa porra desse zumbis. O Tyrion falou, você nunca pensou em mentir? O Tyrion falou certo depois, né, mano? O Tyrion virou, porra, você não pode mentir. Filha da puta. Até a Daenerys queria querer mentir. Que ele podia ter usado uma antiga mágica existente nos tempos pré-históricos, que era cruzar o dedo. Ele podia cruzar o dedo pra trás e falar, não, beleza, eu vou te obedecer completamente. Você é o cara, tudo tá tudo certo. O mundo é seu. A gente mata os zumbis, você vai na frente. O que ele não falou? Vai na frente. Vai você, seu soldado. A gente vai atrás, que a gente vai fazer tal guarda. Que a gente não quer atrapalhar você, que você é princesa do planeta. Depois a gente vai, tá tudo certo. Acabou. Põe ela pra morrer e depois toma o planeta de novo. É que a Cersei já tá com o planinho dela também, né? De que ela fez aqui, o Euron deu aquela... Deu pra trás. Deu aquela cena, eu achei muito tosca também, cara. Ele, não, eu tenho... Tem uma coisa que eu tenho medo, que é isso daí. Ah, mano, vai se foder, velho. Não lembrou, você não lembrou o Miguel da criatura? Nossa, espera aí que eu vou pegar um vinho ali, eu já volto. Sim, cara. É claro que eu queria aprontar alguma coisa, velho. Eu tava muito na cara, sabe? Não, eu vou lá pra minha ilha, vou ficar lá e os bichos não vão pegar. Espero que eles não saibam nadar, tá ligado? Aquilo foi tosco, velho. E o que vocês acharam do papo... O papo motivacional do Tyrion com a Cersei no after encontro. Caguei, aquilo lá de roupa, né, velho? Tipo, ai, eu amava ele. Você não amava, não? Eu amava assim. É foda-se. Assim. Bem caso de família, né, mano? Só faltou a Cristina Rocha, é o nome dela? É, e a psicóloga falando, olha, gente, isso daí é um caso muito comum hoje na sociedade, de irmão se odiarem. É, acontece, né? Mas não pode querer a morte de um sobrinho, né, gente? A gente tem que pensar nisso também. Precisa de um tratamento psicológico aí, né, envolvido. Pelo menos eu tinha um bebeu, né? É, então, pô, mas não bebeu o suficiente, né? Mas vocês viram que o poder mágico dele vem a partir da cachaça? Depois que ele tomou um goró, deu tudo certo. Deu tudo certo, a Cersei voltou. Aparentemente foi... enganou. Então, o que dá a entender é que a gente não vai saber realmente o teor de toda a conversa, né? Não sei se vai sair alguma coisa disso pra próxima temporada. Mas a Cersei fala que ia aceitar ajudar, mas mente na cara larga, né? Ela tava com a mão cruzada na hora que ela falou isso. Ela sabe usar a técnica. Assim. Ela fez o truque. Então ela falou que ia ajudar o Jon Snow, vai mandar o exército pra batalha, só que não vai mandar merda nenhuma, né? Os caras são muito tontos, né, velho? Mano, é inacreditável. A Cersei, ela já demonstrou que ela não é confiável, velho. E mesmo assim, eles ainda... O que é uma coisa que eu não entendo, porque, tipo, na história do Game of Thrones, o Varys, o Aranha, ele era meio que o espião mor, né? Ele sabia o segredo de todos. E ele não conseguiu também. Ele não tinha mais nenhum contato em Kingsland, não sabia mais nada também. Tipo, ele sumiu, né? A inteligência da o serviço de inteligência da Daenerys tá muito fraco, sabe? Não tem serviço de inteligência, que nem eu tava falando pra você desde o começo, nem de inteligência militar, nem de inteligência de espionagem. Ela tem dragão, é isso que ela tá usando. Mas até mesmo o verme negro está preso na porra de um castelo sem comida e água. Só tem homem. Ah, não, mas eles já estavam lá, já estavam em Kingsland também, em Porto Real. É, eles foram lá. É, eles estavam lá. É porque assim, pelo a explicação que deram, né? É que como eles estavam nessa... como teve aquela batalha lá com os Lancers e tal, então eles conseguiram... eles tiveram um caminho meio livre, sabe? Como não tinha mais ninguém em Castle Rock lá, na Terra dos Lancers, então eles tiveram um caminho livre pra vir andando. pelo continente, tá ligado? Não, mas agora é sério. Castle Rock é perto de Kingsland. Acho que isso é um metrô direto, se eu não me engano. Não, tudo bem, pode ser direto, mas puta que pariu, eles conseguem fuder com um dos exércitos da Daenerys e não fazem nada, deixa eles ir caminhando até Kingsland, é isso mesmo? É, porque não tinha ninguém com um caminho, unicamente. É. Mas enfim, chegaram lá, né? Eu acho que o Jon Snow ou a Daenerys, o Tyrion, tinha que ter levado alguém, né? Fala assim, ah, então vem um, já me dá uns 100, 200, 300 soldados aqui pra gente já ir andando aqui, já deixa um Dothraki do lado de cada um lá, porque se o cara fizer qualquer coisa, já era, mata logo e já começa a guerra, né? Então já acabou, né? O contrato de paz serviu pra porra nenhuma, que eu já quero matar todo mundo. É, então, porque, tipo, fica naquela cena do... depois do Jamie com os generais dele, falando, ah, a gente vai fazer tal jeito, tal jeito, tal jeito. Porque, teoricamente, se ele fosse ajudar, era pra ter alguém da Daenerys junto com ele, né? Faz tanto sentido. Pra eles fazerem um esquema pra ir pra lá, né, cara? Mas não, foda-se. Vocês armam, vocês que se ajeitem pra ir pra lá. Não, mas na verdade, o que ele tava fazendo era um... Ele tava organizando o exército dele pra marchar pra Winterfell, pra eles irem atacar. Só que aí não deu certo. O exército que marchou pra Winterfell foi o Jaime Lannister, sozinho. Porque a Cersei... e sem a mão. A Cersei me tira a cara larga, a Cersei vai só fortalecer mais o exército dela, vai esperar eles se matarem lá. Mas aquela cena é bacana, né, do Jaime falando assim, você é retardada, você não tá vendo que se os White Walkers vencerem a guerra, a gente morre. Se a Daenerys vencer a guerra, a gente morre. A gente vai morrer de qualquer jeito, não adianta você fazer isso. Mas a Cersei é a Cersei, né, então ela vai ficar na miúda ali, só esperando, pelo menos é o que a gente acha, né, mas eu acho que não é isso que vai acontecer. E o núcleo de Kingsland acaba assim, né? De Cersei lá, vai ficar no canto dela e o Jaime vai embora. Eu achei que ela ia matar o Jaime, cara. Eu tava nessa esperança, cara. Eu também pensei. Caralho, pra você ver como é a bunda molice. O Jaime fugiu duas vezes da morte nessa temporada. Duas vezes, mano. Eu queria ver, sinceramente, ele partido no meio naquela hora. Eu achei que ia acontecer isso, cara. Eu também achei que ele ia morrer, mas não foi. Em Winterfell, enquanto tá tendo toda essa parada aí, a gente tava tendo aquela que a gente tava conversando do Mindinho, plantando coisas falsas pras irmãs Stark brigarem. Tava tendo tipo um outro caso de família, só que em Winterfell agora, né? Essa temporada tá muito caso de família, né? Pra caralho. E a gente tem a cena da morte do Mindinho. Vocês gostaram dessa cena? E de como desenrolou e tal? É mais ou menos. Assim, todo mundo acha que o Mindinho tinha que morrer, né? Então morreu um personagem, teoricamente, que é importante da série nessa temporada. Que também era um personagem que já tava sendo meio... Lógico, ele armou muita coisa durante toda a série e tal, mas nessa temporada ele não tava aparecendo muito, né? Ah, ele só causou a Guerra dos Tronos, né, cara? Só isso. Mas foi o responsável por tudo, praticamente, cara. No começo, tô falando que nessa temporada... Não, no começo não, velho. Tantas sequências, cara. Não, foi pra ele pensar, ó, ele matou o Mão do Rei, que levou o Ned pra ir lá, pra Porto Real, pra ser o Mão do Rei, né? Traiu o Ned lá, o que ocasionou a guerra entre o Norte e Porto e os Lannisters, né? Matou o Joffrey, o que aumentou a treta. Ele junto com a Olenna, né? Mataram o Joffrey. Aí vendeu a Sansa, o que causou a treta entre os bastardos. Cara, ele causou muito no... Sim, ele causou muito. Isso aí é fato. Eu digo, nessa temporada, é meio que... Tá todo mundo focado nos White Walkers, ele tá lá jogado de lado, porque o negócio dele é essa Guerra dos Tronos, que não tem mais, não, entendeu? Mas, pô, da hora seria ver, sei lá, mano, o mundo não parar por causa desse caras. Que nem, ok, os caras estão vindo do norte e vão matar todo mundo, beleza. Mas, porra, a Guerra dos Tronos tinha que continuar. Querendo ou não, filha da puta, criou a tensão, eu queria ver um desenrolar diferente, entendeu? Eu não queria ver, talvez, necessariamente todo mundo sabendo do jogo e, nossa, vamos matar ele com a garganta cortada. Vamos deixar ele implorando. Porra, eu queria ver, sei lá, talvez uma treta, talvez a Arya tendo que fugir, talvez a Sansa tomando Winterfell pra ela, porque acha que o Jon Snow traiu ele. Sei lá, eu queria ver uma trama um pouco, talvez, mais complexa do que realmente foi. Mas talvez se tivesse mais tempo, eles fariam isso, né? Mas não tem tempo hábil pra isso. Então eles tiveram que matar o Mindinho. Resolveram a situação ali do mais filha da puta da série, né? Um dos, né? Tá ali na escala. Então foi legal, eu gostei da cena, eu gostei de como a cena foi feita e tal, da revelação. O Bran serviu pra isso também, pra olhar o passado? Ué, bela bosta. Legal. Por quê? O cara é o Google. O cara é o Google, joga no Google o nome do cara e você acha tudo passado no maluco. Legal. Ele tá o famoso X9, né? Deturando todo mundo, né? Exatamente. E eu gostei de como a cena foi feita e tal, da interpretação dos caras. Não, isso aí, interpretação, a gente não pode falar muito, que a série sempre pega qualidade superior, né? Mas a cena, eu gostei da cena, eu gostei da morte do Mindinho. Talvez o Mindinho tivesse... Nossa, isso é muito sádico falar, mas ele devesse sofrer um pouco mais, mas beleza. Porra, tudo que ele fez, né? Então, sabe o que eu tava esperando? Na hora que ele falou que ele queria o direito de se defender, eu esperava que desse uma espada pra na mão dele pra ele lutar contra a Arya. Ah, ele tomou um cacete vergonhoso. É lógico, mas aí ia ser uma morte muito louca. É, ia dar um pouco. Ela podia brincar um pouco com ele, né? Sei lá. Isso, e picotando devagar, mano. Escutando aquele espelho. Então, isso vai contra a natureza do personagem. Ele é meio covarde, sabe? Ele meio age na sombra, sabe? Então ele implorar pela vida foi muito mais chocante, digamos assim, sabe? É verdade. E se a Arya arrancasse a cara dele e guardasse no sacola de caras dela? Ah, talvez ela faça isso. Falar que vai fazer uma aliança com a Cersei, tá ligado? O ninho da águia, o vale lá, fazer uma aliança com a Cersei. Caramba, hein? Inteligência minha. Mas tudo bem, eu sou inteligente mesmo. Mas a gente tava falando do Bran e o final da temporada ali. O núcleo da Sansa e a Arya termina assim: termina com elas de boa lá em Winterfell, conversando sobre o pai dela e esperando o Jon voltar. Aliás, saiu na internet posteriormente a carta que o Jon mandou pra elas, né? Vocês chegaram a dar uma olhada? Não vi. É simplesmente ele falando que eles foram pra Porto Real, que eles estão voltando, que ele tá voltando com a Daenerys, que ele reconheceu que a Daenerys é a Rainha dos Sete Reinos, e que eles estão voltando pra preparar o exército pra Grande Guerra. Tipo uma coisa assim, sabe? Mas saiu oficialmente. E assim, enfim, as duas terminam assim, então a temporada delas realmente tinha que mostrar elas, e foi o encontro, foi matar o Mindinho, mas foi só isso, né? Não teve muito avanço de história pras duas. foi o reencontro esperado, né? E o Bran, no final da temporada, ele participa de uma das revelações mais importantes da série até agora, e uma coisa que estava vindo sendo construída, né? O Sam chega em Winterfell e eles estão conversando sobre o fato do Jon Snow não ser mais um bastardo, né? Ele não é um bastardo. É disso que ele também é filho de Darth Vader. Essa cena foi didática, né? Foi pra ensinar o pessoal, ó, aconteceu tal coisa, significa tal coisa, isso daqui. Porque, tipo, a gente já entendeu, né? Mas serviu mais pra deixar na cara, né? Pra explicar, ó. O Rhaegar era casado com ela, com a Martell, separou, casou com a Lyanna e tiveram o Jon. Então o Jon é o herdeiro do trono, entenderam? Foi meio isso, sabe? Foi totalmente. Jon Snow, vulgo Aegon Targaryen, né? É o nome dele de verdade. Aegon Targaryen. Mas quem vai chamar ele assim? Ninguém. Explica. Vai ser Jon Snow pro resto da vida. Exatamente. Parece nome de magia. Mas não é. É mágico, né? Querendo ou não. E a parte do Winterfell termina assim, né? Com essa revelação. When the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies, but the pack survives. Vamos comentar rapidamente. Jon Snow está lá no navio com a Daenerys, num quarto, fazendo cenas que não podem passar antes da meia-noite. Ele tá agredindo o dragão. Tá pondo o dragão pra funcionar. Cuspindo fogo. E o Tyrion de voyeur, né? Tá só observando. Tira de voyeur. E termina assim a parte deles, né? A temporada Termina assim. A gente vê que eles se apaixonam, tal. Que era uma, foi uma coisa. Isso foi forçado, jogar na sua cara a temporada inteira. Você via que ia acontecer. Uhum. E aconteceu. E então a gente tem a cena final da temporada, que é os White Walkers chegando na muralha e o Rei da Noite derrubando a muralha com um dragão que solta fogo azul. Dado por Jon Snow e Daenerys. Doado por Jon Snow. Tem lá uma etiquetinha, doado por Jon Snow e Daenerys. Nossa, aquilo lá, mano, pelo amor de Deus. Mas que cena foda, né? Eu gostei pra caralho. A cena foi muito foda. Eu olhava aquela cena e eu gritava, Jon Snow burro! A culpa é sua! Idiota! Que nem eu tava conversando com o Ivaldo, os caras chegam na manhã, né? Andando assim de boa, porque os White Walkers só andam, né? Os caras não correm. Só os zumbis correm, mas quando é só pra tretar. Mas aqueles generais lá, eles só vão andando, na moralzinha. Aí do nada vem um dragão, derruba a muralha, os caras estão parados, só observando, né? A porra da muralha cai. Quando a muralha cai, os caras vão, galera. Aí continua andando na mesma velocidade, de boa. É muito engraçado essa cena, velho. Os caras tão parados, assim, moscando. E cai a muralha, o cara dá um passeio, o cavalo do maluco. Aí eles vão no mesmo passeio, velho. De boinha. De boa. E continua. Os caras devem estar pensando: o que mais Jon Snow mandará pra gente? Será que ele tem, sei lá, hobgoblins, arqueiros, monstros marinhos? Será que ele tem mais alguma coisa pra dar pra gente de graça? Ele vai cagar um dragão da bunda também, talvez, agora que ele sabe que é um Targaryen. E a temporada termina assim, né? No final de muralha caindo, de White Walker chegando, de Jon Snow se preparando pra guerra. É, se preparando, né? Nossa. Se preparando pra guerra. Daquele jeito. E agora vamos às apostas. As apostas. Tá valendo dinheiro aqui, tá? O que vocês acham que vai acontecer na oitava temporada e como vai ser o desfecho da série? Linhas gerais, obviamente ninguém vai saber aqui exatamente o que vai acontecer, mas chutando assim por cima, o que vai acontecer na temporada, personagens que você acha que vai morrer, porque eu acho que é 880. Ou eles vão poupar de novo todo mundo no final, ou eles vão matar um monte nessa última temporada. Eu vou também chutar que eles vão matar um monte nessa última temporada. Concordo. Eu acho, vou começar por mim, aposto. Eu acho que o Jaime morre, eu acho que a Cersei morre, eu acho que o Jon Snow morre. Só, para aí, tá? Tá bom, né? Tá bom, né? Não, eu acho que o Tyrion morre, eu acho que a Cersei morre. O Tyrion, eu acho que ele vai fazer alguma coisa, cara. Pra mim, ele vai aprontar alguma. Ele não gostou. Ele vai beber. Não, ele vai fazer alguma coisa. Eu acho que ele tá conspirando com a Cersei alguma coisa, eu não sei, cara. Mas eu acho que Madruguinha morre. Ele morre. Com você. Então, o Madruguinha tá meio protestando, cara. caralho, mano, você é burro, mano. Para de falar desse jeito burro, cara. Mas, pra começar isso, mano, eu não sei se o Joe Snow morre, eu acho que seria muito mais, sei lá. Acho que, não sei, se ele morrer é clichê, se a Daenerys morrer é clichê, se os dois ficarem juntos é clichê, tudo eu já vi. Eu queria alguma coisa diferente. Tipo, todo mundo morrendo e o Rei da Noite lá no Trono de Ferro. Isso seria diferente. Esse é o final que eu queria, cara. Esse é o final que eu acho que seria o mais, tipo, se pegasse as primeiras temporadas, é o final que seria mais cara de Game of Thrones, tá ligado? Pô, oh, Deus, sabe? O bichão não, é imparável, sabe? Ninguém vai parar ele, velho. É, mano, Kleber Bambam, velho. Ninguém para o bichão, mano, é monstro. Saiu de casa, comeu pra caralho, veio pra destruir tudo, mano. Mas eu acho que o Tyrion, ele vai se unir com a Cersei, ele vai ganhar uma armadura nova, uma espada específica pro tamanho dele, porque ele é baixinho, feita de vidro de dragão, e ele vai matar metade dos caminhantes brancos. Porque ele é baixinho, até porque os zumbis vão demorar pra poder abaixar pra pegar ele. Ele é mais rápido e mais forte. Pode ser, pode ser. E eu tenho uma leve impressão que o Khal Drogo vai aparecer com Aquaman nesse bagulho ainda. Eu acho que isso vai acontecer, irmão. Isso, essa parte do Khal Drogo, não. Do Tyrion pode acontecer. É plausível. Faz sentido. Ah, eu não sei. Agora falando sério, eu acho que... Eu não sei definir quem vai morrer ou não. Porque bem que seja. Mas eu acho que a série, essa nossa próxima temporada... Eu não sei. O que vocês acham? Será que vai ter... Eu acho que vai acontecer. Vai ter ainda um certo conflito entre o fato do Jon Snow voltar dizendo que a Daenerys é a rainha dos sete reinos. Será que aquela galera que apoiou o Jon Snow vai falar, não, tudo bem, você tá falando que ela é a rainha, beleza, ela é a nossa rainha, então. Ou a galera vai falar, porra, e aí, mano, você é nosso rei, agora voltou dizendo que ela é a rainha? Tal, será que ou eles vão estar juntos? Com certeza eles vão achar ruim, porque o pessoal do norte é aquele tipo de o que odeiam, né, que não gostam muito da relação com os Targaryen, e não gostam dessa ideia. Só que, como os White Walkers já atravessaram a muralha, eles estão ali na cara do gol, eu acho que não vai ter tempo de muito vai ou racha, entendeu? Eu acho que vai levar pelo... Mano, eu vou chutar baixo 2 capítulos inteiros, assim, só de guerra com eles. Chutar baixo. Eu acho que é 2 a 3. É, o mínimo, né, pra você conseguir... É um conflito gigantesco, né? E vai envolver todas as famílias, vai envolver os personagens. Não, não dá, né, mano? Vamos lá, se a luta entre o Goku e o Frieza demorou quantos episódios? Uns 15? Demorar pelo menos uns 2 ou 3 a luta deles contra os Night Walker. Eu acho que a definição do Trono de Ferro vai ser... obviamente, eu acho que eles vão, tipo, vão vencer os White Walkers. E a definição do Trono de Ferro vai ser quem tá vivo. Simples assim. Quem tá vivo vai ficar no poder. Muito mais chance de estar no poder é a Cersei, tá ligado? Porque ela não tá preocupada com isso, né? Mas eu acho... Se ela tacar um foda-se pra guerra e vai ficar no cantinho dela, ela vai ter muita chance de vencer, né? Você acha que dá tempo dos White Walkers chegarem em King's Landing? Aí ia ser foda, né? Não, acho que não dá, não. Eu acho que eles vão parar em Winterfell, cara. Provavelmente. É, mas nem um Rei da Noite passando com um dragãozinho assim de leve, tacando fogo em Kingsland. Assim, de boa. Ah, primeiro só se der tempo dele comer Kingsland todinha dentro de alguns poucos segundos e continuar voando por aí pra se divertir. Cara, vai ser uma treta tão foda que você pensa nos caminhantes brancos vindo. E, meu, pode juntar todos os exércitos possíveis ali vindo contra os caminhantes brancos. Quem for morrendo, vai levantando como caminhante branco. Cara, mas vamos lá, quantos episódios demorou a Batalha da Água Negra? 2, eu acho. Então, mano, se aquele lá demorou 2, velho. Mas, Ivaldo, se eles morrerem com vidro de dragão lá, eles morrem de uma vez. Tem essa. Ah, tá, ele ia ressuscitar os caras, né? Entendi. É. Mas aí vai ser tipo reposição, né? Matou um, repõe pro outro. Outra coisa babaca que vai acontecer. O Jon Snow vai virar pra Daenerys e falar, ô, tenta chamar o dragão de volta, fala com sua mãe dele. Não, pode ter certeza que vai acontecer alguma porra dessa, cara. Vai acontecer. Como treinar o seu dragão? Caralho, imagine as cagadas que o Jon Snow não está aprontando pra essa temporada. Vai pra cima do Rei da Noite, do nada. Será que o tio dele vai brotar de novo, mano? Pra salvar ele com o Lampião? Não, tem mais tio dele. Eu acho que essa batalha vai se resolver com o Bran e o Rei da Noite. Vai ser tipo alguma coisa de relação dos dois. Que vai ser a relação. Porque de batalha mesmo, de porrada, chance zero de vitória, né? Será que tem a possibilidade do Bran ver que a Cersei tá querendo tacar um foda-se neles e dar um toque? Não, porque o Bran não vê futuro. Ah, não. Nossa, mas ele já é presente, né? Ah, tá. Peraí, ele não vê futuro? Ele vê o futuro também, não vê? Não. futuro, não. Só o passado? Só o passado. Pô, que não, legal, mas já é presente, né? Já é presente. Ela é, já falou, foda-se. O passado pode ser a conversa dela com o Tyrion, né? Mas também que não tem importância nenhuma, né? Não vai influenciar mesmo em nada. Mesmo porque, não. No começo da temporada, com certeza vai a temporada vai começar com mostrando a Daenerys chegando com o Jon e o Winterfell, o exército do norte se preparando, montando. Aí vai mostrar um monte de espada de vidro de dragão, de um monte de coisa assim, se preparando. E o Jaime vai chegar também em Winterfell, vai contar que a Cersei traiu eles. Aí, quando ele fala assim, puta, a Cersei me traiu. Nossa! Vai bater na portinha lá, o Rei da Noite tá lá. Tipo, vocês perceberam que o Rei da Noite, o Rei da Noite já adentrou, já tá indo pra cima, já ele começa a matar quem ele quiser, que ele já tá no lugar onde ele queria estar. E não foi feito uma espada ainda. Como é que eles vão contratar os ferreiros? Não, eles estavam tirando o vidro do dragão lá. Quem tava tirando? Só se for os anões, 7 anões. Porque quem tava tirando? Tava o Jon Snow, vendo aqueles desenhos alienígenas do passado lá no mural. Imagina a sua raiva quando a gente estiver vendo a porra da guerra. Tá no meio da guerra, assim. Puta, guerra final. Aí do nada corta pro tio nadando e tentando achar a irmã dele, velho. Eu vou ficar muito bravo quando isso acontecer, velho. Porque vai acontecer. Pode ter certeza. Vai. E não vai ser legal. Mas enfim, que nem eu falei. O Bran poderia pelo menos aprender a dominar as árvores, né? Controlar as árvores, sei lá, pra prender os zumbis com as raízes, fazer alguma coisa. Ah, então, eu acho que o Bran vai. O cara vai virar um elfo, mano. Vai ter alguma. Ele deve ter alguma ligação direta com o Rei da Noite, né? Não sei. Estão falando. Tem uma teoria na internet que eu tava vendo hoje mesmo que falam que o Bran pode ser o Rei da Noite. Pode ter essa. Eita aí, bagaceira! Porque ele pode acabar voltando. Por isso que ele tá uma pessoa tão fria nessa temporada? Porque ele pode acabar voltando pro. Porque assim, na sexta temporada eles mostraram como foi criado, né? Os Reis da Noite foram aquelas filhas da floresta e tal, que criaram o White Walker, né? O primeiro White Walker. E os caras falam que o Bran pode voltar a essa criação pra tentar descobrir um jeito de derrotar ele, né? Porque claramente o Rei da Noite, ele é um cara com poderes assim, totalmente diferente dos outros, né? Uhum. Então, sim, tem que explicar um pouco da. Por que ele é diferente, entendeu? Não, mas eu não lembro. Por que eles foram criados mesmo? As elfas não tinham o que fazer, né, meu amigo? Eu não lembro exatamente do porquê que eles foram criados. Eu sei que eles foram criados porque aquelas elfas retardadas espetaram um negócio no cara. Que puta que pariu, mas que bando de filha da puta, né, velho? Vai ser burro assim na casa do caralho. Você já viu alguma coisa com premissa de zumbi que um babaca não faz alguma merda errada que não precisava ser feita? É tudo assim. Sempre tem alguém que fala, por que acontece se eu colocar esse líquido verde nesse corpo em putrefação? Ah, ele volta à vida, oh, que legal. Dá uma semana, Resident Evil. Mais ou menos isso. Eu tava tentando ver por que eles foram criados, mas eu não sei. Eles foram criados porque alguém tinha que criar algum vilão pra série. Pra defender a floresta do ser humano. Porque o ser humano destrói as florestas. Mas se pá, é um bagulho assim, viu? Dos primeiros homens, dos filhos da floresta, viu? Eu acho que é isso mesmo. É bem isso mesmo, viu, Ivaldo? Aí, ó, bando de filha da puta, desmata a natureza, come todos os bichinhos inocentes que estão lá, cagam no chão, nem pra limpar, e fica pra zelfa toda essa merda aí. Então vamos criar um caminho de branco, que ele vai botar pra fuder todo esse esquengo aí. Eu não duvido, não. Ivaldo, tá na hora de você escrever um livro já. Farei. Isso mesmo. Os personagens que não voltou nessa temporada. Ah, não. Mas aí vai ficar muito grande o cast. Quero o Jack Hagar lá, que treinou a área. Eu gostava dele. Eu acho que ele pode ser importante também pra alguma coisa. Nunca mais ele vai aparecer. Mesmo porque ele é forte, mas ele não vai aparecer mais, né? Nunca mais. Já era, Vinícius. Que pena. Cortaram o contrato. Bem, é isso, né? Já fizemos nossas apostas do que vai acontecer. Falamos as cenas que gostamos. Acho que criticamos muito mais, infelizmente, né? Nessa temporada. Parece que não nos agradou. A gente falou. Todo mundo falou que gostou no começo, mas desceu o pau o podcast inteiro, né? Não é desceu o pau, velho. Não é desceu o pau, velho. É pontuar algumas coisas, cara. Desceu o pau seria falar que foi uma merda gigantesca, sabe? Não foi, cara. A gente sabe da qualidade que é o Game of Thrones, tá ligado? É, foi uma merda gigantesca essa temporada. Mentira, foi não. Foi bom. Nós só somos pessoas exigentes, só isso. Mas acho que a gente só ficou exigente pelo nível da série que já nos. Já, a gente já assistiu, né? Mas a temporada foi boa, assim. Eu gostei, deixa o pessoal falar mal, o pessoal tá enchendo muito saco, o pessoal tá meio mizento na internet, mas eu gostei, meus colegas gostaram, e é isso, né? Pessoal, se vocês quiserem comentar sobre a sétima temporada e suas teorias, manda a teoria do Game of Thrones pra gente, por favor. nerdpatriarca@gmail.com. Acompanha a gente nas redes sociais, né? facebook.com/nerdpatriarca, twitter.com/nerdpatriarca, acesse o site que o Ivaldo vai fazer uma matéria especial sobre Game of Thrones. Ele não sabe disso, tá? Eu acabei de passar essa informação pra ele. Jeremy Cinza não sabe fazer matéria sobre série de RPG medieval. Jeremy Cinza apenas gravar este podcast com papel escrito o nome de todos os personagens, porque Jeremy Cinza não sabe nem quem é personagem de série. Vocês viram que ele tá preparado, né? Então acessa o site nerdpadre.com.br, assina o feed do podcast, escuta os outros podcasts, e é isso aí. Abraço. Valeu. Falou.